Trabalha como assistente social junto com um juiz de infância, não é? Nós chamamos juiz de menores, esta expressão terrível, não é? Que é dada aqui em Portugal. É o juiz da infância, não é? Que se chama no Brasil e me parece uma forma muito adequada de falar, mais adequada. E, portanto, tem também especializações no âmbito do direito da família. Agora peço desculpa, mas sei que no âmbito da saúde mental e o resto não acertei os nomes, mas há uma, não é? Da família e da Saúde pública, saúde saúde mental, pública né? Violência doméstica. e violência doméstica. Tá? Então eu peço desculpa de ter estudado mal a lição do currículo. Então eu acho que se calhar podemos começar, não é? Tá bom? Então, muito obrigada pela disponibilidade, assim quase que acabava de chegar, e já aqui a participar tão ativamente connosco no mestrado. É de facto muito bom. Obrigada, está bem? Então vamos. Dá só de um, vou para cá. Porque é que isto fugiu? Eu não sei porque é que fugiu. Com isto tudo, acabei por criar aqui um. Já está. É assim. Desligar a luz a tempo, não seria melhor? É. É muita luz. Isso. Assim está bom? Vê-se bem? Melhor, né? Boa tarde a todas e a todos. Tenho que agradecer, né, de estar aqui. Primeiro, de estar fazendo doutorado, né, essa parceria, né, Brasil e Portugal, serviço social no Brasil com o serviço social de Portugal. Né, para mim, para estar aqui é um espetáculo, né, assim, do ponto de vista de aprendizagem. Estou recente, estou aprendendo. Se eu falar alguma bobagem aqui durante, né, a nossa conversa, eu peço desculpas, né, porque às vezes a gente entende coisas diferentes, né? E quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre uma pesquisa que eu fiz. Né, agradecer em nome da professora Rosa, que é a minha orientadora, né? Na verdade, eu tenho uma orientadora no Brasil e a professora Rosa está me orientando aqui também, né, que a gente chama de doutorado sanduíche. Então, fiquei no meio do sanduíche entre uma professora muito boa, muito maravilhosa e outra também aqui. Professora Alcina também, pelo convite. E feliz, bem feliz de estar aqui, né, com vocês. Muito bem. Então, eu, na verdade, eu resolvi falar um pouco, ao invés do meu projeto atual, falar de um projeto um pouco passado, mas que também tem muita relevância, que eu fui estudar, né, que era a questão da adoção. Se puder trocar para mim, adoção de crianças, né, e as situações de devolução em famílias adotivas, né. Por que que eu resolvi estudar isso, né? Eu vim de uma história profissional de trabalho na área da saúde mental. Então, trabalhei por 18 anos nessa área e fui depois para o judiciário, para a área judiciária, porque no Brasil tem serviço social na área judiciária e fui atuar lá, né? Prestei concurso público, enfim, entrei. E aí, quando eu entrei lá, eu comecei a me deparar com situações muito comuns à área da saúde mental, né? Que acontecia muito com as pessoas adultas que, quando adoeciam, ficavam institucionalizadas, perdi um contato com a família, etc. Isso também acontecia com as crianças, né? E com pouca militância, com pouca luta em relação às políticas de proteção à infância e juventude, né? Eu percebi lá na área da infância uma desproteção. Embora tenha política, embora todo mundo fique sensível, né? Eu percebi que tinha muito isso. Então, eu resolvi começar a estudar mais sobre isso. E também a complexidade, né, dos processos de adoção. Está esquentando, gente. Estou morrendo de frio aqui, né? Mas agora comecei a esquentar. E aí, essa complexidade do processo de adoção. Então, os meus colegas de trabalho da área do serviço social e psicologia, que são os parceiros, né, na justiça, eles sempre dizem o seguinte: que no trabalho, né, com a criança e com a juventude, a adoção é o melhor trabalho, é o mais gostoso, é o que traz mais satisfação pessoal e etc. E eu achava aquilo absurdo. Porque como pode ser uma coisa satisfatória? Né? Parece mágica, você tira de um lugar ruim e coloca num lugar bom. E pronto, resolvemos o problema. Tomou Doril, né, lá, Doril é um remédio para dor de cabeça, a dor sumiu, resolveu-se o problema. E eu acho que não, né? Porque é muito complexo, você vai refazer, né? A gente vai atuar tanto na avaliação da criança, da no contexto social onde vive a família, né? Vamos trabalhar com a família de origem dessa criança, vamos trabalhar com ela e depois com os pretendentes à adoção, né? Todo o processo é esse, né? Você vai trabalhar com os pretendentes à adoção, vai fazer a avaliação se eles têm ou não condição de ser um pai adotivo e depois vai acompanhar também o processo dessa adoção. Né, esse acompanhamento da adaptação da criança a essa família. Então é muito complexo. Né? Não dá para dizer romanticamente que é fácil. Né? E então isso também me chamou muita atenção. Falei, nossa, mas as pessoas estão há muitos anos, como não se indignam com isso? Né? Como? Enfim. A experiência, então logo que eu comecei a trabalhar nessa área, apareceu a situação de devolução de criança. Eu achei uma barbárie. Como assim devolver uma criança? Né? A família queria tanto adotar, como ela devolve? Né? E que devolução é essa? Né? Enfim. Então, a indignação fez com que eu fosse para o caminho do estudo. No Brasil, tem muitas discussões atuais sobre a questão da infância, da juventude e dos processos adotivos. E a principal discussão que tem lá hoje, nos meios de comunicação, é que precisa ser ágil. Tudo tem que ser rápido, né? A criança não pode ficar esperando, então tem que adotar logo. E isso é um grande complicador, né? Porque você não dá a chance da família de origem da criança ser, de alguma forma, protegida, tratada, modificada a situação em que ela se encontra, enfim. O cotidiano é o arroz com feijão, né? Que a gente está acostumado, aquela labuta do dia a dia e tal. Né, de olhar para esse cotidiano de um outro jeito, de olhar para esse cotidiano como algo produtivo, algo que eu possa me alimentar dele para desenvolver processo de novas possibilidades, de transformações, e não, de novo, de igual, né, vamos? Boa tarde. Boa tarde. Então, a partir desse cotidiano, né, e também estudando o cotidiano, principalmente a partir dos estudos de Agnes Heller, né, que vai falar um pouco do cotidiano como algo inspirador, algo transformador, enfim, eu fui pensando um pouco sobre isso. Eu trouxe uma citação do professor José Paulo Neto, que é um professor, acho que vocês devem conhecer alguma coisa dele, enfim, né, mas que é um assistente social do Brasil, e que ele vai falar um pouco sobre isso, dessa perspectiva que a gente precisa, enquanto assistente social, ter uma perspectiva de análise crítica, né? Que a gente não pode se sucumbir ao pragmatismo, né? Só cumprir tarefa, todo dia a mesma coisa, vamos lá, respondendo só aos objetivos institucionais, que a gente tem que ter uma perspectiva de uma análise crítica, né? Sobre essa realidade com qual a gente trabalha. E a pesquisa pode ser um grande subsídio, um grande suporte para a gente fazer esse trabalho. Então, um olho, pode. Uma questão que eu quero trazer, assim, então, eu estou falando um pouco sobre esse estudo, mas tem um artigo que eu publiquei, que depois dá para ter um pouco mais de aprofundamento, e tem a dissertação também, quem quiser saber mais e tal, eu coloquei à disposição da professora Rosa. Então, o objetivo dessa pesquisa, então, qual foi? Compreender quais são os fatores que levam pretendentes à adoção, que eles foram lá, eles quiseram ter filhos por adoção, né? Eles participaram de um processo de avaliação junto ao sistema de justiça brasileiro, eles se submeteram, então, à avaliação psicológica, à avaliação social, eles se submeteram a encontros preparatórios, enfim, para quando chega a criança esperada, falar, não quero mais brincar, não quero mais, não entendo, não aceito. E o meu recorte é durante o estágio de convivência. Não é quando a criança já foi adotada legalmente. É nesse período em que eles vão lá para ficar com a criança começa a viver em convívio na casa, né? E durante esse processo entre conhecer e ainda não ser legalizado a adoção, eles resolvem que tem que, enfim, não querem mais. Depois de adotado, não existe devolução. Né? Depois de adotado legalmente no Brasil, se devolver é abandono de incapaz. Mas nesse período entre ser adotado, é muito comum acontecer essa devolução. Muito bem, então como que foi, assim, né, vocês que estão estudando, pessoal do mestrado e tal, eu fiz um recorte um pouco mais para a linha da pesquisa, para ajudar um pouco a pensar, né, quem sabe ajuda um pouco vocês. Então, foi uma pesquisa qualitativa, né? Então, a minha preocupação central não é quantos casos aconteceram, mas que casos aconteceram, ou qual é o impacto dessas situações para a vida das crianças, para a vida dos profissionais, para a vida das famílias, enfim. Essa relação entre os fatos e as pessoas, né? Mais do que quantidades, enfim. Embora as quantidades sejam importantes dependendo da situação, né? Uma pesquisa realizada no judiciário lá no Brasil é bem difícil, né? Porque é um lugar bastante fechado, é um sistema que não deixa a gente movimentar muito o conhecimento, né? O conhecimento em geral é do juiz, é da área do direito, não da área do social ou da psicologia. Mas é mesmo assim, a gente conseguiu, né, avançar aí. Nosso processo passou pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos, né, levando em consideração sigilo, segredo e etc. Nós tivemos como instrumento de coleta pesquisa bibliográfica, observação, a pesquisa documental, como não podia pesquisar diretamente nos processos, eu pesquisei nos relatórios sociais, meus e de colegas também. Entrevistas foram feitas também com roteiro semi-estruturado. Então, o roteiro semi-estruturado é na direção, algumas questões mais ou menos dirigidas e outras abertas, para o entrevistado poder falar para a gente um pouco mais sobre determinados assuntos. Então, estava aberto, né? Eu fiz um estudo de caso sobre uma situação de devolução, a partir dos documentais, e os meus sujeitos de pesquisa foram uma família adotiva, né? Então, nesse processo de adoção, que durante esse estágio de convivência falou que queria devolver a criança, mas que não devolveu, né? Conseguiu mudar essa posição. Um caso de devolução e um que ia, mas não fez, e os profissionais da área da sociojurídica, então 4 assistentes sociais e 3 psicólogos, que tiveram, dentro da amostra, assim, eram muitos mais, mas eu escolhi e recortei aqueles que tinham passado por alguma situação de devolução de criança nesse processo de estágio de convivência. Então, esses foram sujeitos da minha pesquisa. Qual que foi o desenho aí do meu estudo bibliográfico, né? Então, o meu contexto é o Brasil, né? E aí eu fui pegando um pouco dos tempos históricos do Brasil e dentro deles como é que o Brasil tratou das crianças, como é que ele protegeu ou desprotegeu as crianças ao longo desse processo. Então, Brasil colônia, a época da Roda dos Expostos, né? Foi a introdução da Roda dos Expostos no Brasil, Brasil Império, e a primeira ideia sobre infância, Brasil República, infância abandonada, Brasil no regime militar e as primeiras políticas, né, de assistência então, às crianças e adolescentes, que foi no período de ditadura lá no Brasil, né? Então, foi os militares que deram um empurrãozinho para começar esse processo. Enfim, aí o Brasil agora mais atual, né? Os nossos marcos legais e políticos, né, em relação à infância, o processo de adoção, então um pouco dessa história também, né, mais geral, e trazendo depois o recorte para dentro do Brasil. Situação das famílias aqui, né? Famílias de origem das crianças, né? Abandono, ausência ou entrega da criança, né? Será que essas crianças são abandonadas pela família? Será que elas sofrem tanta negligência? Será que as famílias entregam? Ou será que tem outras questões aí por trás que a gente não consegue ver quando pensa na criança, enfim, abandonada, né? Quem são os outros? Porque no Brasil a legislação diz o seguinte, quem é responsável pela criança é a família, em primeiro plano, em segundo plano, o Estado e a sociedade, né? Quem abandona essas crianças? Então, o estudo vai tratar um pouco disso também. Essa lei 12.010, que na verdade a gente tem uma lei que chama ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, foi criada em 1990. E, na época do meu estudo, um pouco antes, tinha sido aprovada uma alteração no ECA, que é a lei 12.010, que tinha todo o enfoque direcionado para a questão da adoção. Tanto é que popularmente ela é chamada lei de adoção, mas que a gênese é da convivência familiar e comunitária. E um pouco da questão do trabalho dos profissionais na área judiciária, né? Então, assistente social, as competências, enfim. E chegando nesse passo a passo da atividade da adoção. Muito bem. Aí, alguns pontos importantes dessa lei 12.010, que é o ECA, que foi transformado aí na 12.010. Então, dever dos pais, o direito da criança a viver em família, né? E a excepcionalidade da retirada da criança para uma família adotiva, substituta. Né? Então, tem que ser uma coisa excepcional, tem que ser algo excepcional. Não pode ser a regra, a matemática, um mais um, né? Tira da família, né? A obrigatoriedade de que a criança que vai ser adotada passe por um processo que chama estágio de convivência, que é justamente o tempo para a criança se adaptar à vida, aquela vida familiar. E não para a família descobrir se a criança serve ou não serve, não é um test drive para a família, né? É um tempo para a criança se adaptar. E o artigo 151 está na lei, a obrigatoriedade da justiça brasileira tem na sua equipe serviço social e psicologia para fazer acompanhamento antes, durante e depois do processo adotivo, né? Então está na legislação. Só que também nessa mesma legislação fala o seguinte, que a família de origem ela tem o direito ao contraditório e à defesa. Se está acontecendo alguma coisa com ela, tem que se defender, ela tem que ter o direito à defesa. E que anteriormente, até essa lei 12.010, ficava muito na mão das autoridades decidir se ela tinha direito à defesa ou não. E hoje é uma obrigatoriedade. E assim, só para reforçar assim, então, ó, o serviço social e psicologia vai atender a família de origem da criança, vai atender a criança e vai atender a família adotiva. E depois, se a criança vai para o processo adotivo, ele vai, o serviço social e a psicologia vai acompanhar esse processo, esse estágio de convivência, né? Quando adotou legalmente, esse acompanhamento acaba. Muito bem. Eu trouxe um pouco o desenho do Brasil, né, para trazer essa ideia do contexto onde foi realizada a pesquisa também, né? Então, só para vocês saberem, lógico que devem saber muita coisa do Brasil, né? Mas assim, visualizar. Então, o Brasil é o quinto maior país em território, na área territorial geográfica, né? Então, assim, no mundo inteiro é um país enorme, gigante. Aí pus até a bandeirinha ali do Portugal, ó, que é ali, né, ali em cima, a terceira. Ele é, tá, o Portugal é o tamanho de um estado brasileiro, que é Pernambuco. Né? Olha o tamanho do Brasil, é gigante, né? Assim, do ponto de vista. Nossa, tá balançando. É por causa dos passos. Nossa, tem terremoto aqui. Não, são então, as pessoas que são muito pensantes. Tá, então, e é o maior país na América Latina também, enfim, né? Então, 26 estados nós temos enquanto Brasil. Uhum. Por favor. E aí, assim, um país tão gigante, né, ele vai trazer também várias contradições, né? Então, tem uma população também enorme, 207 milhões atualmente, é a quinta nação mais populosa do mundo, né? Os primeiros da China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. Não, deixa eu estar. Não é? É, 2050, a estimativa é que a gente vá para 260 milhões, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? É o país que ocupa também, e aí um pouco da questão da desigualdade social que acontece no Brasil. Porque a nossa pesquisa, ela não é uma pesquisa que é neutra. Ela tem que ter uma posição, tem uma posição política, ela tem uma posição ideológica, enfim. Eu parto da posição de que a adoção é a última alternativa. Primeiro a gente precisa cuidar dos nossos, então das nossas famílias, das crianças, enfim. Mas a partir de um contexto de grande desigualdade social, que vai levar essas famílias pobres, muitas vezes, a perder inclusive os filhos. Entende? Então é dessa posição social que eu estou partindo. Né? Porque senão eu posso partir de outra, falar, não, a adoção é super importante, enfim, e é também. Né? Mas é para algumas situações. Mas aí, só para a gente ter uma dimensão um pouco de que desigualdade social a gente está falando, né? O Brasil, então, ele ocupa o 79º lugar entre as nações no ranking de IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, né, e tem os piores indicadores sociais, né, segundo a ONU. Então, é o 10º país mais desigual do mundo em relação à distribuição de renda. Então, ele tem riqueza, produz riqueza, mas não distribui igualmente. Né? Ele distribui muito mal. O que mais que eu coloquei aqui que é importante? Então, 10º país mais desigual do mundo, sendo o 4º na América Latina. Né? Então, quem está na frente é o Haiti, Colômbia e Paraguai. É um país gigante e muito desigual. Outra questão importante também para vocês saberem, as 6 pessoas mais ricas do país né? Eles têm a riqueza equivalente ao que poderia ser distribuído em 100 milhões de brasileiros. 6 pessoas. Né? Ambev, Safra e Globo. Né? Emissoras Globo, não sei se vocês já ouviram falar, são que detêm a maior riqueza do nosso país. Então há um abismo social enorme entre ricos e pobres, e aí com repercussão também para várias áreas, mas eu trouxe aqui especificamente para a questão de gênero, né, do feminino. Então nessa desigualdade toda, quem vai levar a maior paulada são as mulheres. Talvez não seja a maior, mas entre as desigualdades, quem vai sofrer muito com isso são as mulheres brasileiras, né? Então tem uma alta desvalorização, tem uma baixa representatividade das mulheres no poder, tirando que tiraram a nossa presidente no Brasil, né? É, a gente tem, por exemplo, em ocupação de deputados, né? 50 deputadas para 500 homens, né? 10% são mulheres. Então isso tem representação sobre a política, sobre as várias dimensões sociais, né? De poder, instâncias de poder, enfim. Mulheres têm maior expectativa de vida, têm maior escolaridade no Brasil, mas menores salários, desvalorização em várias situações. Elas ganham 66% menos, em média, nem menos que os homens. Resultado de tudo isso é grande vulnerabilidade da maioria da população brasileira, né? Então, assim, também um outro dado que não está aí, mais ou menos 50% da população brasileira não tem emprego formal, vive na informalidade em relação à carteira de trabalho, à previdência, a seguros, enfim, está fora, né? Então 50%, né? Não é pouca coisa. Aí eu trouxe também uma pirâmide populacional, só para vocês verem um pouco do desenho, né? Então é um país jovem, né? Se a gente for pensar, ou até está muito próximo disso em 2017, né? Mas que tem uma expectativa de maior envelhecimento da população, né? A base aqui é criança e adolescente, depois vai subir até 34 anos, é a maioria, né? E a perspectiva é que a gente tem uma população que envelheça bastante, vem envelhecendo, vem aumentando a expectativa de vida, deve estar em torno de 72, 73 anos, né? Nós temos mais mulheres do que homens, né? Dizem que nasce mais ou menos equivalente, mas a gente perde muitos meninos, né, muitos homens, como falam? Ferimento por arma de fogo, causas externas, né? Acidentes, etc. Muito bem. Mudo? Pode ir. Se vocês tiverem também perguntas, vão fazendo, porque aí vai ficando mais claro. Às vezes eu falo como se estivesse tranquilo e às vezes não fica claro, né? Mas eu tentei fazer só esse recorte assim do Brasil. Porque às vezes a gente fala Brasil e a gente fala, como eu lá falar Portugal, eu senti no Portugal que eu falo, nossa, mas Portugal é outra coisa, né? Vai, quando a gente entra em contato com essa realidade, vai percebendo que tem outras questões que a gente não enxerga ou que não é falado. São outras histórias que a gente percebe, né? Então é importante trazer um pouco isso. E aí eu trouxe um pouco da adoção, né? Então, aqui é uma foto de um filme, não sei se vocês assistiram, chama Patrick 1.5. É um filme muito legal que vai falar sobre adoção. Mas a adoção de família homoafetiva e não é de bebê, né? Uma adoção de um menino que por engano, assistente social colocou, tinha 15 anos, como é? A família queria uma criança até um ano e meio. E a assistente social foi lá e apagou um pontinho no meio. Aí mandaram de 15 lá para casa, né? E aí também a perspectiva é de que a criança, ou jovem, ou adolescente, ele é sujeito, né? Sujeito, ele participa dessa ação, ele não é objeto que a gente coloca aqui e tira dali, né? Por favor. E eu trouxe várias questões, assim, mas eu vou falando mais rapidamente para não ficar, não, vamos demais, né? Então, tá bom. Tá bom, assim? Tá? Acho eu que sim, tá? Que eu começo o seu time, né? Depois quando eu empolgo. Tá à vontade. Às vezes falam, para. Mas enfim. Eu trouxe um pouco dessa questão do recorte da desigualdade social, né? Então, um país tão desigual como no Brasil, os processos de adoção estão submetidos e condicionados a um contexto de desigualdade social. Só existe criança para adoção por conta de um contexto um pouco ligado a isso que eu estou falando. Dificilmente vai acontecer de ter crianças, né, para processos adotivos, que não tem uma relação direta com a expressão da questão social, né? Aí tem até uma última pergunta aqui para provocar um pouco isso, para pensar. Então a gente vive, tem famílias em situação de grande vulnerabilidade, enfim. Os processos adotivos, eles precisam ser excepcionais, então eles não podem ser uma solução para a desigualdade social. Não pode ser para isso. Tem outras políticas anteriores à adoção. A adoção é o último. Antes a gente tem que proteger a família, né, verificar possibilidades de alimento, incluir trabalho e renda, desenvolver o país mais equitativamente, enfim. A adoção não pode violar mais direitos, né, não pode servir para violar. Então eu tiro dali o menino, quando eu retiro uma criança da vida familiar, eu retiro ele das raízes dele, da comunidade dele, da escola onde ele estudava, dos amigos que ele tinha, da história que ele contava. Né? Ele vai para um abrigo, não estou dizendo que é errado, nada disso, só estou trazendo um recorte do ponto de vista da criança. Ele vai para um serviço de acolhimento, ele teve que romper muitas coisas, não é só os laços da família. Às vezes é com os irmãos, primos, relações parentais, enfim, vai para o abrigo. Chega-se a decisão, né, que não dá mais para voltar para a família de origem, por N questões. Às vezes porque teve muitas violações de direito, não tem jeito mesmo, não tem outras pessoas além dos genitores para cuidar dele, enfim, vai para adoção. Para ele ir para um processo de adoção, ele precisa ser trabalhado, ele precisa entender o que aconteceu, que ruptura foi essa, por que que não dá certo mais ficar na família dele, né? Como ele vai enfrentar uma nova família. Isso quando a gente está falando em realidade brasileira. E quando ele vai para adoção internacional? Né? Tem crianças que vão para Itália, tem criança, não sei se vem para Portugal, mas vem, né? Que vem também. A gente tem, como fala, a Convenção de Haia. Né? E aí os países aí que são signatários, né, junto com o Brasil, vão encaminhar as crianças para esses lugares. Outra realidade, outra língua, outra cultura, etc. Vê a Alberta que fica perdida em Portugal, que é uma língua muito próxima. Imagina uma criança. Né? Mas muito bem. A Gueiros fala que toda criança tem o direito de permanecer na sua família, sendo este um dever do Estado, que o fará por intermédio de implementação de políticas de proteção à infância, juventude e famílias. Né? O exercício da paternidade e da maternidade não se reduz apenas a condições materiais. E aí uma pergunta, né? Por que na maioria dos casos não há crianças e adolescentes para adoção em países desenvolvidos? Por que que os países desenvolvidos vão buscar nos países que estão em desenvolvimento crianças? Justamente por conta, é um reflexo dessa desigualdade social. Muito bem. E aí, só uma questão também que agora eu lembrei, a professora Rosa falou, né, que aqui a justiça chama justiça de menores, né? Lá não chama mais, desde o ECA, 1990, né, justamente pela... Porque essa legislação vem trazer a questão de que a criança é cidadã. A criança é cidadã, ela é sujeito de direitos e não, né, menor ou não, cidadã de segunda classe, segunda categoria. Né? Só que, embora a nomenclatura tenha mudado, hora ou outra o paradigma está presente. Então, assim, hora ou outra vai lá, tem a placa menores, no despacho do juiz está escrito menores, nos colegas às vezes, mas no serviço social é muito combatido. Justamente porque a gente tem essa compreensão do que vem a ser, né? Essas palavras, o significado dessas palavras, né? Muito bem. Então, adoção, assim, linhas gerais, né, eu trouxe. Então, gerar laços de paternidade, criar laços de filiação, receber o estranho como filho. Isso quem fala é Lídia Weber, que é uma autora lá do Brasil da área da psicologia. O serviço social não estuda muito a questão da adoção. Tá? Tem alguns autores, mas não muitos. Então, do ponto de vista emocional, então criar laços de filiação, enfim. Né? Desde a criação de lei de adoção, elas sempre tiveram acentuada a discriminação entre filhos adotivos e biológicos. No Brasil, desde a Constituição Federal, não pode existir discriminação entre filhos. São filhos ou um filho que nasceu biologicamente naquela família. Então, toda a parte documental e os direitos são iguais. Né? Muito bem. Não pode mais ser pensado o filho adotivo como uma criança de segunda categoria e etc. Porque não tem a questão do laço de sangue e tal. Também muito presente, muito forte no Brasil. Né? Então, assim, a importância das relações de sangue entre as pessoas ainda é bastante importante. Mas ao longo do tempo vem sendo um pouco mais flexibilizado isso. Né? Muito bem. Então, há um entendimento contraditório acerca desse tema, que é a adoção, que é permeado de muita subjetividade. Pessoas que não conseguem gerar filhos biológicos sempre entenderão a adoção como uma maneira de ter o que a natureza lhes negou. Este desejo é legítimo enquanto desejo, mas não pode ser entendido como um direito. É um desejo. Quem tem direito para o sistema de proteção brasileiro é a criança, né? Direito da criança, direito de proteção deve ter a criança, prerrogativa esta muito tardiamente conquistada. E se a gente pensar, faz muito pouco tempo, né? Eu acho que na maioria dos países que existe um sistema de proteção à infância e juventude, né? Então, do conceito de obter um filho através da lei até a adoção com reais vantagens para a criança a partir do ECA, né? No Brasil existe um longo caminho. Percebe-se claramente ao longo da história que mudar as concepções pessoais embasadas em noções jurídicas, sociais e históricas é um árduo trabalho de conscientização social, enfim. Mudar esse paradigma que a criança tem que estar em primeiro plano, que é prioridade absoluta, ainda a gente tem um desafio mesmo. Muito bem. Pode trocar. Então, a gente vai ter, né, a ideia da adoção como algo idealizado, romântico, isso semeando a cabeça da população, isso semeando a cabeça dos juristas, isso semeando a cabeça dos profissionais, né? Quem é que não pensa, puxa, adotar uma criança, olha que gesto bonito, ai, que gesto mágico, puxa, cuidar de alguém que não nasceu de você. Então, isso paira todo o sistema, né? Por mais que as pessoas estão, né, lá estudando, de repente, ai, nossa, que belezinha, traz encantamento dessa coisa mais romanceada, né? Então, tem mitos, tem crenças, tem medos, tem muito preconceito. Muito bem. No Brasil, até a década de 80, 90% das adoções eram feitas de forma ilegal, não passava pelo judiciário. Era pelo jeitinho, né? Então, ia lá, circulava as crianças, dava as crianças pro pai, pra tia cuidar, pra avó, pra alguma amiga, uma madrinha, um padrinho, e etc. Então, ainda existe muito, né? Mas tinha essa coisa de circulação das crianças. Uma pesquisa que foi feita pelos magistrados diz que que 66% das pessoas entrevistadas procurariam em outro lugar que não na justiça. Então ainda não está no pensamento popular que é na justiça que a gente vai legalizar a situação de adoção. Né? A gente vai lá e vê a mulher grávida em situação de dificuldade, a gente vai lá e pede o filho para ela, enfim, ainda tem essa ideia. Hoje nós temos lá, né? 46.706 mil crianças em serviços de acolhimento institucional. Né? Não é pouca coisa. Em agosto. Nós temos cerca de 8 mil, pouco mais de 8 mil. Mas olha, proporcionalmente. Proporcionalmente é significativo. Nós temos muitos. Proporcionalmente nós temos muitos. E para o processo adotivo. Em agosto de 2016, tinha 14 mil crianças. Significa, dessas 46, 14 mil já estavam com toda a documentação legal para ser adotada. Tá? Enfim, a gente não tem muitos estudos relacionados ao processo adotivo. Tem alguns, como eu disse, mais na área da psicologia, às vezes na área do direito, serviço social tem alguns. Uhum. E aí um pouco sobre os pretendentes, né? Quem são esses pretendentes? Então, nós temos lá cadastrados 38.977 pretendentes. Dava quase um para cada um, né? Não dava? Pois é, mas não dá, não é bem assim. Porque tem uma discrepância em relação ao ideal de cada pretendente. Né? Eles não querem, eles querem. Mas as crianças reais, elas não são compatíveis com as crianças idealizadas por eles, né? Então, é assim, ó, um em cada oito crianças no Brasil já estavam lá no cadastro de adoção, são meninos, então tem 56% de meninos, 44% de meninas, pardos, 47%, brancos, 33%, negros, 19%, além de um pequeno número de indígenas e amarelo, muito pequeno. 3 a cada 4 desses jovens brasileiros possuem irmãos. A maioria dos pretendentes não quer adotar irmãos, né? Ele quer, em geral, menina, branca, bebê, uhum. Né? Tem um motivo também para isso, mas assim, justamente porque essa coisa da docilidade do feminino, né, uma menina ela não vai ser tão rebelde, esse imaginário de que a menina é mais comportada, Só se é no Brasil. Ah, só se é no Brasil. Porque a gente pode... parece que é. E bebê, que essa ideia também de moldar, a gente faz da criança objeto que a gente quer. Enfim. O que mais? Três em cada jovem. Três em cada quatro desses jovens brasileiros possuem irmãos, 38,82, tem pelo menos um irmão que também aguarda na fila de adoção. O destino que ele as aguarda, via de regra, será o de uma nova separação. Enfim, como eu já falei, pois é baixo o índice de pretendentes que queiram irmãos. Apesar de muito procurados pelos candidatos a pais, os meninos e meninas mais jovens formam uma minoria, então, apenas 46 mil... muito pouco, né? Menos de 5% tem entre 0 e 3 anos de idade, enquanto 77% já passaram dos 10 anos, né? Então, assim, a maioria são crianças com mais de 10 anos, né? E aí é o objeto do meu estudo agora com a professora, que são os inadotáveis, né? Que é outra discussão também, mas quem vai cuidar deles? Não tem pretendente de adoção, não podem voltar para a família de origem, já estão destituídos do poder familiar. Eles são os filhos do serviço de acolhimento, né? Então, como é que vai ser tudo isso, né? Enfim, essa outra... São os filhos do Estado. Filhos do Estado. Assim chamados, os filhos do Estado. Filhos do Estado. É. Que fazer, né? É. Muito bem. 92% dos pretendentes desejam uma criança com idade entre 0 e 5 anos. O CNE é Cadastro Nacional de Adoção, ali, né? Informa que apenas 8,8% das crianças e adolescentes aptos à adoção têm essa idade. Então, a maioria vai continuar, né, como está, né, nesse processo todo. Ok. E aí vai entrar nas adoções mal sucedidas ou desse processo, né? Então, a criança foi colocada na família adotiva. Isso, e aí nesse estágio de convivência veio essa ideia de devolver, né? Eu vou dizer uma coisa assim também que eu acho importante. Tudo que não dá certo na vida da gente, a gente sempre pensa, eu quero voltar para trás, né? Tipo, a gente foi, ai, investi e tal, deu problema. Fala, ai, se eu não tivesse ido, era melhor e tal, tal, tal. Acho que faz parte do gênero humano fazer isso, né? Esse movimento, medo da mudança e etc. Então é natural a gente querer voltar atrás. Mas num processo adotivo, voltar atrás com a criança no colo, né, ou com a criança na mão, ou com a criança junto, é outra coisa. Tem uma outra perspectiva. É um ser humano, é alguém com quem você está convivendo. Enfim, tem que ter uma justificativa muito plausível para a gente chegar nessa palavra, eu quero devolver. Uhum. Né? Por favor. Muito bem. Então, devolução. Né? Eu escolhi alguns autores que falam sobre isso, mas que falam, e eu escolhi a palavra devolução mesmo, né? Porque quando a gente fala, nossa, devolução de criança é um negócio que, né, dá um soco na barriga, né? Você fala, nossa, me devolver, não podia ser interromper, podia ser uma coisa mais leve. Não, para a criança é devolução. Na perspectiva da criança, quando a gente conversa com ela depois de ela ter passado por tudo isso, ela fala, eles não gostaram de mim. Acho que eu fiz coisa errada, eu acho que não, né? Eu, enfim, tem um impacto gigantesco sobre a criança. E é devolver mesmo, né? Muito bem, então a etimologia da palavra, segundo a Girardi, que ela é também uma outra estudiosa da área da adoção e da devolução, é vomitar, é estipar, é pôr pra fora. Tipo, não quero mais, né? Outro autor, Cockley, aponta que não há no Brasil estatísticas sobre isso. Né? Devolver é natural. Pode devolver, não deu certo, devolve. Né? Vai ficar com a criança vai correr risco. Então, assim, já está absorvida a ideia de que faz parte do processo de adoção. Então, a gente adota, mas se não dá certo, a gente devolve. Uhum. Vai ser o melhor para a criança. E se for a criança que não se adapta também, dá para fazer Nós vamos chegar nisso. Pode acontecer. Pode acontecer. Né? Mas a devolução proposta pelo adulto, que eu acho que a gente tem que refletir. Né? Porque, assim, faz parte lá, adotou, ó, tá no processo adotivo. Devolver parece que faz parte, como se fosse alguma coisa naturalizada. É um tabu, não se discute. Eu participei de vários lugares que, enfim, estavam tratando de adoção, grupos de apoio à adoção, são grupos de pais ou pessoas que são interessadas no assunto, eventos, juristas e tal. E todos eles eu fazia a pergunta, não, como é que vocês veem a situação da devolução de crianças? Aquele silêncio, né? Todo mundo falando sobre adoção e eu vou lá e falo, como é que você vê, né? Como está sendo visto a devolução? Aquele silêncio, tipo, né? Como assim, perguntando aos meus, né? Draga no chá. Isso. Não, e aí falavam assim, não acontece. Aí, primeiro momento. Aí depois, mas se acontece é pro bem da criança, né? Como vai ficar com uma família, né? Se não tá dando certo. Ok, né? Mas aí vamos lá. Só pra gente ir pensando, assim. Ok, a gente vai chegar à conclusão, tem duas formas, duas questões aí importantes. Mas eu fecho aí. Muito bem. Então, os adultos, quando eles vão adotar, primeiro eles fazem uma escolha que leva anos para chegar nisso, né? Eles planejam, eles estudam, eles pensam, fazem reflexão, se imaginam, eles têm tempo para pesquisar, para estudar, para pensar. Eles são preparados, eles passam um processo avaliativo, etc. Eles são adultos, né? Junta tudo isso, né? Muito bem, então é consciente, é uma escolha, foi uma escolha, né? Muito bem. A questão, então, de devolução ainda é tabu, né? A gente não tem dados sobre isso, não sistematiza esses dados. O Conselho Nacional de Justiça Brasileiro estima que 10% são devolvidos, enfim. Em Santa Catarina, né, um estado brasileiro, diz que 3 crianças a cada 10, lá naquela região, são devolvidas. A cada 10, 3 é muito, né? Já passaram por esse tipo de experiência. Muito bem, então quem tem maturidade, quem escolheu, são os adultos, né? Que conseguem, de alguma forma, chegar a esse tipo de posição, né? Quem supostamente tem maturidade são os adultos, sendo, pois, os responsáveis pelo sucesso da adoção. Eles que são os responsáveis. A criança estava quietinha no abrigo, não é? Ou tá lá, né? Muito bem. Essas pessoas que devolvem são cruéis, egoístas ou vítimas? Como entender? Terão que reconstruir suas vidas, mas são adultos. Se livram do incômodo, gerando problemas e confusões, né? Com certeza, uma família que vai para fazer o processo de adoção e chega à conclusão da devolução, tem uma marca ali, vai ter uma cicatriz, né? Na comunidade, onde ela vive, fala, olha que cruel, etc., olha o que eles fizeram. Ah, mas para a criança isso tem outro impacto. O que será da criança? É justamente quando a criança mostra a sua individualidade que vem à tona a rejeição pelo diferente, pelo outro. É lá no dia a dia, no cotidiano, lembra do cotidiano? Cotidiano, arroz e feijão, né? Quando a gente faz bagunça, quando a gente suja a parede, quando a gente derrama o leite todo dia, faz xixi na cama e etc. Principalmente por todo histórico de rupturas, de medo que tem essa criança, ela vai apresentar. E a gente sempre fala lá que as crianças costumam testar. Elas fazem um teste, tipo, lá na casa onde eu nasci, não conseguiram dar conta de mim, você vai dar? Você vai me amar mesmo? Então, esse primeiro momento, essa adaptação, é de revolta, testezinhos, então ela não pode fazer xixi. Tô olhando. Não pode, sei lá, não pode, tem horário, vai bem devagar. Né? É um teste mesmo para aquela família para ver, bom, você vai me amar mesmo mostrando para você meu lado sombrio, aquilo que lá ninguém aguentava, etc. Vai conseguir cuidar de mim ainda assim? Né? E é essa hora que os adultos precisam ter maturidade, principalmente nas adoções tardias. Né? Muito bem. É justamente quando a criança mostra a individualidade que vem à tona a rejeição. Então a primeira questão que aparece para a gente é, puxa, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Ah, meu Deus, né? O adulto, né? A rejeição pelo diferente, pelo outro. O que no filho biológico é visto e aceito como uma afirmação de uma personalidade que olha como ele é, ai, como ele é genioso. No filho emprestado ou de criação passa a ser visto como uma amostra de más tendências e traços psicológicos ruins que podem ser daquela família de origem dele. Muita fantasia, enfim. Entendi, professor. Então os impactos da devolução aí para a criança, para a família e para os profissionais. A criança ela tem uma tripla perda, né? Da família de origem, ou da família, da esperança, e por ser estigmatizada pelo fracasso. Chega no abrigo e fala assim, quem se aprontou lá? Quem que se aprontou que a família não quis você? Você deve ter aprontado muito, perdeu sua chance, agora não vai ter outra, não sei o que lá, não é? A primeira coisa que faz no abrigo é isso. Não é a família que foi responsável, claro que depois fica o mundão, mas no começo assim, não, e os amigos? Eita, o que você fez? Você perdeu uma grande oportunidade da sua vida. Porque tem uma mágica em torno da família adotiva, né? Então, puxa, era o sonho, você ia viver no mundo. Tinha piscina, tinha não sei o quê. Como você perdeu isso? O que você fez de errado? Então, a criança é revitimizada ali, né? E ela passa a ser estigmatizada pelo fracasso nessa adoção que não deu certo. Reedita o sentimento de abandono, rompe suas relações. A criança que é devolvida, puxa, minha avó, minha tia, tinha todos aqueles nomes que eu aprendi a chamar, não serve mais. Frustração, vergonha, desesperança, risco de não ser adotada, porque tinha um estigma também. Essa daí já foi devolvida, aquela ali não. Será que, né? Lá dentro do abrigo já cria também essa coisa. Puxa, essa daí dá problema, criança problema. Idade avançada, às vezes com o tempo naquela família, aumentou a idade dela, e até outra família queria adotar novamente, vai ser complicado. Enfim, fora os problemas relacionados à saúde mental, né? Que tem crianças que vão desenvolver a partir de todo esse processo de sofrimento. A família, como eu disse, fica uma cicatriz, uma marca, né? Alguém que devolve fica com isso para a vida inteira, né? Na comunidade, socialmente, na família, mas adulto, né? Resolve, né? Enfim, vai passar por outros processos, nunca mais vai ser a mesma. E os profissionais também, né? Também sofrem com isso, tem frustração, impotência, culpa. Será que eu avaliei direito aquele pretendente à adoção, né? Será que eu não tenho culpa de não ter visto tal coisa? Mas as situações só vão, a gente só vai ter certeza das situações quando na realidade elas vão acontecer, então não dá, né, para saber. Tudo bem. É estágio de convivência. Então a gente tem uma lei que fala que ele é importante, que ele tem que anteceder esse processo adotivo, né? Que o estágio de convivência ele precisa existir para a criança se adaptar à família e não o contrário. Que não é um test drive, que é um tempo da criança de alguma forma se adaptar a esse processo todo que ela está vivendo. Não tem um prazo fixo, né? A legislação não prevê isso, depende muito. Em geral, crianças menores, menor tempo de estágio de convivência, crianças maiores, maior é o tempo de estágio de convivência. E a gente tem o Epaminondas, que ele é um promotor de justiça, e ele escreve também sobre essas situações de devolução do ponto de vista jurídico, dizendo que, peraí, não dá, né? Eu vou lá, devolvo e ninguém faz nada, a lei não faz nada contra as pessoas que devolvem a criança. E às vezes tem devoluções que são muito traumatizantes, dramáticas e etc. Né? Às vezes é com caixinha de papelão e bota lá, ó, não leva para casa mais não. Que nem faz com cachorrinho, né? Assim, verdade, isso acontece. Como não? Também tem situações que a pessoa fala, eu quero devolver como um pedido de ajuda, né? Eu não sei o que eu faço, né? Então a gente, aí que vai entrar o X da história, são os profissionais que estão atuando nessa situação para conseguir fazer essa avaliação, né? De risco, do que está acontecendo com aquela família, o que ela precisa, será que é realmente devolver, será que ela realmente está precisando de suporte, enfim. Mas muito bem, ele diz que estágio de convivência não pode servir de justificativa legítima para causação voluntária ou negligente de prejuízo emocional ou psicológico à criança ou adolescente entregue para fins de adoção, especialmente diante dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da prioridade absoluta em relação à proteção integral à infância e juventude. Do ponto de vista dele, as pessoas precisariam responder judicialmente por esse ato. Né? E aí, já mais caminhando já para o resultado aí, né, desses estudos todos, né? Por favor. Então, eu vou falar um pouquinho da família que recebeu uma criança e que devolveu, tá? Por favor. Então, a devolução de Doris. Doris é um nome fictício aqui, né? Mas foi uma criança que ficou em estágio de convivência. Na época, ela tinha 8 anos e ela ficou, na verdade, por 9 meses com a família, antes do processo acontecer, né? Então, foi para a família, não oficializou a documentação, porque a gente, ao longo desse processo de acompanhamento, foi percebendo que realmente tinha algumas dificuldades. Tipo, era muito rigorosa com a questão escolar, né? Obrigava a fazer a atividade, lição de casa por muitas horas, enfim, a gente foi acompanhando até ter um pouco mais de certeza se estava tudo bem ou não. Né? Mas, no meio disso, a mulher engravidou. Né? No meio do processo do estado de convivência, a mulher engravidou. E aí ela volta lá, né? Enquanto declarava a vontade de devolver Doris, carregava um bebê recém-nascido. Então, a Doris, na verdade, nesse processo todo dos 9 meses, ficou com eles engravidaram e chegaram lá e falaram, olha, ela rouba a canetinha do amigo, ela pegou um dinheiro escondido, começaram a trazer causas, né, do porquê não dava mais para ficar com a menina. Né? Essa cena, após 10 meses, com a devolução da criança ao judiciário, sem justificativa plausível, não tinha. É porque o neném nasceu, né? Só que não era isso que eles iam falar, eles iam inventar uma outra história para poder ser aceito pelo judiciário, né? O mesmo momento em que nasceu o filho do casal nos faz pensar sobre a sociabilidade na pós-modernidade, em que as relações interpessoais, elas são organizadas da mesma forma das relações de produção, né? O consumo, né? Então, eu tenho alguma coisa, fica obsoleto, eu troco, jogo fora, etc., porque eu recebo, vou lá e compro uma nova. Essa relação de consumo que a gente vive, né? Essa relação de que as coisas são descartáveis, não me interessa mais, eu posso trocar por outra, eu vou comprando e tal. E a leitura que a gente foi fazendo em relação a essa menina foi um pouco isso, né? Que então, nessa sociabilidade capitalista, essa menina não tem mais sentido, não tem mais significado, a gente pode trocar por outro, né? Descartável, né? Então, nessa lógica, Doris virou coisa, e coisificada passou a ser tratada como objeto, nas mãos de adultos que tinham o poder da decisão sobre a sua vida. Colocada nessa cena, apesar de ser educada e boa menina, que é o que eles diziam, tinha defeitos, havia mentido sobre questões escolares, furtado canetinhas, etc. E como em um processo em que a mercadoria dá um problema, foi devolvido. E ela dizia, já encontrei minha família, a menina, né? Não, peraí, como assim? Eu já encontrei minha família, essa família que eu escolhi para mim. Não estou entendendo, né? O que minha avó adotiva, né, vai pensar quando souber de tudo isso? E eu não me despedi dos meus amigos, das minhas primas, dos meus brinquedos. Como vai ficar meu irmãozinho? Né? Ela viu uma barriga crescer. O que as pessoas do abrigo vão pensar de mim? Né? Fui feliz duas vezes na vida. Uma quando fui para o abrigo e outra quando encontrei a minha família adotiva. Né? E aí continua. Aconteceu tudo isso. No mesmo dia ela fala, não, mas tá, eu vou arrumar uma outra família, vou arrumar uma outra família pra mim. Como é que vai ser, né? Enfim, como é que fica essa história? Muito bem. Aí, aqui é uma fala de uma assistente social, né? Porque o sujeito da minha pesquisa foi os estudos, os documentos, né? Uma família que ia adotar e que falou em devolver, mas não devolveu, e os profissionais da área do serviço social e psicologia. E eu peguei só uma fala da do serviço social aqui, que dá um panorama mais geral. Então, por que as pessoas devolvem? Questões, às vezes, pequenas, a criança pegou isso escondido, ou alguma reclamação na escola, ou não obedeceu, tudo isso. Coisas comuns que acontecem com qualquer criança e com qualquer família, mas que começam a se mostrar como empecilho. Transferem, na verdade, a culpa e a responsabilidade para a criança. Tem dificuldades para se vincular, que mente muito, que é dissimulada, que tem que esconder a bolsa dentro de casa, tudo isso aparece. O impacto disso na vida da criança é devastador. A criança se sente abandonada, assim. Ela verbalizou isso, inclusive projetou sua raiva nas técnicas, em mim, na psicóloga. Vocês me fizeram acreditar que eu teria uma família, e agora não tenho, era mentira. Né? Nós também fomos responsabilizadas nesse cenário todo. Ela demonstrou sentir ressentimento, mágoa, sensação de abandono, se sentia descartável, tudo isso. Você vai falar de uma assistente social. Por favor. Aí eu trouxe a professora Maria Lúcia Barroco, que é uma assistente social que vai trabalhar a discussão sobre ética e sobre as relações capitalistas, né? De modo geral. E aí, um pouco para a gente pensar também aqui do ponto de vista do serviço social, né? Na sociedade capitalista, os valores éticos, estéticos, tendem a se expressar como valores de posse, de consumo, produzindo sentimentos, comportamentos e representações individualistas, negadoras da alteridade e da sociabilidade livre. Por exemplo, o amor pode ser visto ou vivido como coisa, isto é, como algo que tem valor de troca, de consumo, de posse. A liberdade, que existe em função da capacidade deliberadora e socializadora do homem, pode se transformar objetivamente em seu oposto. Pode ser vivenciada como algo que impede a sociabilidade e a autonomia. É o que ocorre quando os indivíduos vivem exclusivamente voltados para o eu. Por exemplo, lá no exemplo da Doris, né? Então a família estava muito preocupada com eles, né? Se a gente pensar, eles organizaram a vida deles do ponto de vista de se tornar uma família com o nascimento do bebê, e o outro, que é a Doris, tanto importa, né? Então, um pouco isso, assim. Tratando o outro como um limite à sua liberdade. Principalmente as normas e deveres morais passam a se configurar-se como exigências externas aos indivíduos. Exigências que não lhes dizem respeito, mas a que devem obedecer. A moral se transforma num conjunto de obrigações formais, marcadas por um significado negativo e repressivo. E aí um outro exemplo é da história da família que expressou o desejo em devolver, né, a criança, mas não fez. E aí a marca de que a relação entre as pessoas, ela é uma construção, né? Que não dá pra gente imaginar a adoção como um processo, como às vezes as famílias falam, né? Ah, eu queria chegar lá no abrigo e que a criança viesse correndo de braços abertos, gritando, mamãe, você está aqui, que bom, e tal, e abraçar, e beijar, e distribuir afeto. O afeto, mesmo do bebê biológico, ele vai sendo construído nessa relação social. Desculpa. A sua Luda. Obrigada. Já está aqui. Muito bom. Então, as relações, né? A gente aprende isso na área social. As relações são construídas socialmente, né? O amor que a gente tem pelas pessoas, ele é objetivamente esse cotidiano, ele se dá nesse cotidiano, ele se dá nas relações de troca, de afeto, de, enfim, com o bebê e na relação adotiva, isso também vai acontecer. Então, não dá para esperar que a criança venha de braços abertos. Ela tem uma história, ela não é papel em branco, ela vem com as suas questões, aí junta com a família tem as suas questões. Só para que eu não falei sobre isso, mas assim, a criança então traz rupturas, tristeza, histórias às vezes de violência, né, mágoas, enfim. E a família adotiva traz também um monte de questões, né? Dificuldade, às vezes, de engravidar, a questão da infertilidade, às vezes, a relação conjugal, por causa disso, fica sempre na corda bamba. Ah, às vezes, tem problemas de ordem na vida social, às vezes, falta de dinheiro, etc. Tá todo mundo vivendo, né, a vida, né? E aí, é essa construção. O estágio de convivência, ele vai servir para fazer essa ponte, esse elo, né, nessa relação que vai sendo construída gradativamente, não é? É gradual. A relação de confiança a gente não estabelece do dia para a noite, né? Vai sendo construída. Então, um pouco do carrinho aí de construção é para isso. Confiança, amor, né? É construção, né? Cada dia um pouquinho. Muito bem. Então, aí assim, a gente teve uma família que, no momento, aconteceu a situação dela querer devolver e tal, e ela não fez isso. Eu não trouxe muitas coisas, porque senão ia ficar muito extenso, mas eu só peguei, assim, alguns pontos do porquê que ela não devolveu, né? Então, a primeira, por que ela queria devolver? Porque ela tinha um ideal na cabeça de uma criança e quando na realidade a criança chegou, a criança tinha outra. O ideal da cabeça dela era um menino comportado, bonzinho, sossegado, que fosse obediente, etc. E ele tinha 4 anos, né? Ele queria que... E é ele que fazia o xixi toda hora. Ele falava assim, não pode fazer xixi na calça. Aí, tudo molhado na hora de ir para a escola. Não faça xixi na cama, cama toda molhada. Não, não, não, como é não? Não derrame leite na hora que eu tô tomando café. Ele fazia assim, ó. Tipo, lavava a mesa e todo mundo sujo, pra, né? Testando mesmo, o teste. Tipo, tá, quando vocês gostam de mim? Quando vocês vão me, né? O lado bonitinho da obediência eu sei fazer. Mas e quando eu não for obediente, vocês vão gostar de mim também? Uhum. Né? De alguma forma, esse movimento pode ser traduzido. O comportamento dele vai se traduzir em testes aí para essa família. Muito bem. E aí, assim, quando ele chegou, né? Porque a pessoa se cadastra e fica numa fila esperando. De repente, chega a criança, o perfil da criança está lá e chegou. Só que quando chega, às vezes a dinâmica da vida familiar mudou. Né? Foi um pouco do que aconteceu nessa família. O pai tinha sofrido um acidente de trabalho e tal, estava em casa, né? Não estava trabalhando, estava em licença, o menino chegou, e aí a mãe ficou se viu louca de ter cuidado do pai que estava doente, da criança que está chegando, da bagunça, né? O xixi que faz toda hora, enfim, né? Num contexto que não é o mesmo contexto que eles, pelo menos no mundo da fantasia, estava originário. Né? Muito bem. Com risco até da problema de financeiro, porque estava em acidente de trabalho, e como é que vai ser? A mulher não trabalhava, enfim, um monte de coisa acontecendo. Ao mesmo tempo, a história preguiça de filiação daquela família, dos pais mesmo, né? Nossa, mas será que eu vou dar conta? Minha mãe não foi tão protetiva. Minha mãe não tinha paciência comigo, eu tenho que ter paciência com esse menino. Sabe aquela coisa de vir à tona? A geração anterior da gente, né? A maternagem que a gente recebeu, a paternagem que a gente recebeu ou não recebeu, enfim, é um contexto. Dificuldades conjugais podem aflorar, medo, fantasia, medo dela falar assim, mas sabe que eu tenho medo? Eu tenho medo porque ele fica brincando de polícia e ladrão. Fico com medo se ele vai querer que lado que ele vai escolher. Né? Essa coisa da fantasia do que pode ter sido a história dele que regressa, né? Enfim. a história da criança no passado, no presente, o que, que vai ser do futuro, enfim. E a criança testou a família o tempo inteiro e tal, tal, tal. O risco de condená-la a não ter uma família pela sua história, uma história anterior, história de abandono, enfim, né? Porque aquela família vai criando um caldeirão de confusões. E aí, o que pode ter feito diferença para essa família não ter devolvido, então, nesse caso, né? Primeiro que a família tinha certeza que ela queria adotar. Ela não tinha certeza se a adoção era daquele menino, então ela tinha convicção sobre isso, né? E que ela também foi levada a pensar sobre se ela já tinha feito tudo o que era preciso para que aquilo tudo desse certo, né? Será que já tentou tudo? Será que esgotou todas as possibilidades de um adulto, né, fazer em relação à criança? Será que, né, esses testes que essa criança está fazendo, ele é tão gigante assim? Ou será que são seus medos, seus fantasmas? Enfim, né? Foi sendo trabalhado com essa família, né? Tinham dificuldade, mas havia abertura para intervenção, tanto nos adultos quanto na criança. A criança parou de fazer esses testes mais xixi na cama, derrubar leite, etc. Quando a gente disse para ele que ele não ia, que a válvula, porque ele também tem medo, então qual a tendência dele? É falar, ah é, você não é meu pai, você não é minha mãe, quer saber? Eu quero voltar para casa grande. Né? Do mesmo jeito que eles querem devolver, o menino também, quando vai na hora, o negócio da dificuldade lá, ele fala, eu tenho uma saída, eu tenho a casa grande, tá? Pode falar, 4 anos. Né? E aí ele parou quando a gente disse para ele, essa família que você está vivendo é essa, não tem outra, não volta para casa grande, né? Não vai voltar. Quando a gente tirou essa válvula de escape, né, pra, não, a família que a gente escolheu, que é uma família legal, que tem tudo para dar certo, com 4 anos, né? Ele parou com o teste, tipo, não tem mais saída, né? Uhum. E a família foi sendo trabalhada junto com ele também. Uhum. Muito bem. Então, tinha um desejo genuíno, né, para adoção, a persistência também dos profissionais para acompanhar, não desistir também, né, porque é mais fácil falar assim, ah, tá aqui que o filho é meu, daqui que o Estado cuida, ah, bota lá mais um, que não está lotado, tem um monte, né, e fala, não, peraí, não é assim, né, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver se tem possibilidades. Também foi avaliado que não tinha um risco para a criança, que era uma família super cuidadosa, que estava com dificuldades, que podia ser trabalhada. Entende? Muito bem. E tinha solo fértil, então, para desenvolver algum trabalho ali ainda, né? Não foi culpabilizada, não foi incriminada, também de cara. Então, o juiz, a primeira coisa, falou, não, vamos prender, porque fica todo mundo revoltado. Como vai devolver uma criança de 4 anos? O que uma criança de 4 anos é capaz de fazer tão grave que uma família queira devolver, e etc. E aí, esse trabalho também, juiz, promotor, a equipe nossa, entrosados, para falar, não, peraí, todo mundo tem que ir no mesmo caminho. Não, a gente não vai aceitar, a gente vai tentar ver quais são as questões. A família que a gente escolheu para essa criança é essa, não tem outra, né? E foi assim. Muito bem, então teve intervenção, acolhimento, envolvimento de todos, serviço social, psicologia, promotor de justiça, o promotor e o juiz da infância, nesse processo todo. Inclusive para dizer para a família, não, são vocês. A gente não esgotou ainda tudo que podia ser feito. Muito bem. Enfim, aqui é mais assim, ainda sobre a questão do adotar, né, na perspectiva de que a família precisa se preparar, né, para esse processo todo. A família que adota tem que aprender a se adequar à criança ou adolescente e vai ter testes. O adulto, né, precisa fazer esse preparo ao longo do tempo, né, porque não é uma relação que a gente... É uma relação tomodoril, mas é uma relação que vai sendo construída. O amor, o afeto, eles são construídos socialmente também. Né, ou não, né? Enfim. Preconceitos sociais, né? Esse filho tem que andar na linha. A questão do menino adotivo, né? Menino ou menina adotivo. Eu não sei o quanto vocês já pararam para pensar sobre isso, né? Mas se a gente olhar na televisão... Né, os super-heróis, eles são todos órfãos, né, eles todos são adotados. Então tem esse imaginário de que o adotivo ele precisa ser mega, ser super, né, porque ele foi adotado, ele deve muita coisa para muita gente. Então fica também essa expectativa na família de origem e no nosso imaginário enquanto profissional de que ele tem que, né, se mostrar superior aos demais. A expectativa sobre ele é muito maior do que os outros. Até às vezes outros filhos, às vezes tem filhos biológicos e tem um adotivo. Esse daí tem que andar na linha, etc, etc, etc. Então, assim, tem uma cultura que prevê que o adotivo tem que fazer valer esse lugar que ele está ocupando, né? Muito bem. Acho que é isso. Tudo? Pode mudar, professora. Tá acabando, viu, gente? Muito bem. A equipe, né? A equipe, então, ela vai lá, ela atende e etc. Ela vai desde o começo, né? Então, ela faz o trabalho com a família de origem da criança, faz trabalho com os pretendentes, faz trabalho com a criança, etc. Então, falei, né? A devolução tem impacto sobre essas equipes também, né? Uma criança devolvida é como se você tivesse fracassado, né? Fala, nossa, tudo que eu fiz, né? Tudo que a gente se investiu não deu certo. E a gente tem que fazer uma revisão sobre isso também, né? Tem que ter um maior preparo, né? Trabalhar com a adoção não é um trabalho de bondade, não é um trabalho de caridade. É um trabalho profissional, ele tem que ser muito bem embasado, tem que ter profissionalismo, teoria, técnica, tem que ter investimento nesse processo. Não é romance, né? Porque muitos trabalham nessa direção. Senão a gente pode ter uma prática bastante empírica. Ah, no outro deu certo, isso aqui também tem que dar. E a gente vai fazendo como se fosse, né? Eu já trabalho há tantos anos na área judiciária, tem muitos profissionais de muitos anos, e falam, ah, sempre deu certo, o que não deu? Vai dar, né? Então a gente vai copiando o que a gente sempre fez, sem fazer uma revisão do que está acontecendo, né? Necessidade de educação continuada, tem um alinhamento conceitual, né, em relação ao serviço social, em relação à psicologia, em relação ao juiz de infância e ao promotor, porque senão cada um atira para um lado, né, na hora do vamos ver, não fala, não, você não pode ir, dona assistente social, você pode achar o que você quiser, mas quem manda aqui sou eu, o juiz, né, e é verdade, é ele que decide, é ele quem faz a assinatura das coisas, a assinatura dele tem um poder, né, mega, mas a gente vai tentando alinhar com eles, né, porque para que ele faça uma decisão mais acertada, não para eles, mas para a criança, né. Dificuldade, às vezes é muito difícil você sustentar, por exemplo, lá, não sei como funciona aqui direito, mas, por exemplo, a gente faz a avaliação de pretendentes à adoção, né? E aí tem uma família que fala assim, ela não tem condição de adotar ninguém, não tem, né? Não tem, né? A gente pode até perceber que tem dificuldades e a gente diz para a família, olha, acho que seria importante fazer uma psicoterapia, olha, tem questões na relação conjugal que ainda não estão bem trabalhadas entre vocês, então dá para colocar uma criança no meio dessa história, etc. Vai apontando, faz encaminhamentos e tal. Tem famílias que até aceitam os encaminhamentos, tem outras que não. Ou não, eu tenho certeza que eu estou pronto, eu quero uma criança e pronto. Né? Então, aceitar não é muito difícil. E é o profissional quem vai dar, porque o juiz, lá no Brasil, o juiz dá a decisão judicial dele baseado nos nossos estudos sociais e psicológicos. Né? Então, se a gente dizer um não para uma família adotiva que é poderosa do ponto de vista socioeconômico, é bastante difícil. Né? E às vezes a gente precisa dizer. E às vezes a gente vai dizer e mesmo assim o juiz vai falar, não, mas ela tem poder material. Pode ser que ele sustente a decisão dele judicial. Mas eu, particularmente, digo, eu me posiciono, eu trago meu parecer dizendo claramente o que foi percebido, quais são as dificuldades, etc. Quais foram os encaminhamentos dados. Né? Porque também, hoje pode ser que ele não está legal para isso, mas amanhã a gente não sabe. Então a gente faz encaminhamentos também para essa família, né? Mas se autorizar a dizer não em relação à família adotiva é muito importante. Não sei se aqui vocês passam por esse processo, mas lá é muito importante. E às vezes os profissionais não dizem não justamente para não entrar no conflito, para evitar o conflito. Não dá, né? Precisa entrar no conflito. Tudo bem, porque vai colocar em risco às vezes a vida de crianças, né? Ah, muito bem. Maior preparo dos pretendentes. Então a gente tem várias situações que a gente vai acompanhando os pretendentes à adoção, avaliação da criança, tempo da criança. Ah, e também tem uma questão que é a dupla função que a gente tem, né, os profissionais de serviço social e psicologia, que é tanto avaliador, né, então eu vou avaliar o estágio de convivência, está indo bem e não, mas eu também tenho que dar suporte para essa criança, eu faço um duplo papel ali que às vezes é difícil, né, então eu tenho que dar suporte, mas eu também tenho que avaliar se está conduzindo bem, essas coisas não tem risco para essa criança, está tudo bem e tal. Então é difícil, mas possível. Muita burocratização, muito papel, muito relatório, etc. E a questão do poder institucional mesmo, né? O juiz que decide, muitas vezes, nossa posição é diferente da dele, até por visões de mundo e estudos diferentes, etc. O que eu vi já, professor? É vara da infância e juventude. Ah, okay. A gente vezes esquece dessas siglas, né? E aí, para terminar, tá, gente? Juro. Eu juro. E aí é um pouco isso, assim, bem pinceladamente, né? a necessidade da gente criar, primeiro, uma cultura que promova a possibilidade da convivência familiar e comunitária das crianças com as suas famílias. Essa tem que ser a principal bandeira, né? Seja onde for, no Brasil, no Haiti, onde quer que a gente esteja, primeiro lá, foi lá que ele nasceu. Até pensando nas raízes documentais, raízes sanguíneas, raízes emocionais, raízes relacionais, raízes, né? Então, primeiro, acho que a gente teria que voltar nessa história um pouco, porque a história mostra pra gente que a gente fez o contrário. A gente sempre valorizou o estrangeiro, no sentido de quem vem de fora pro Brasil, né, é que tem melhores condições, né, e não valoriza os de casa, né. Então, a ideia é um pouco disso, que a gente precisa valorizar as famílias que estão ali. É claro que a gente não vai, com isso, deixar a criança ser violada em direitos, tá, situações de gravidade, a gente nem vai discutir isso. Mas as situações que têm uma relação direta com a questão social. Embora a legislação brasileira diga que não, que a gente não pode tirar a criança pela questão de pobreza. Mas são as expressões que levam a isso. A drogadição tem uma relação direta com a pobreza, às vezes até as situações de violência têm uma questão direta com a pobreza, né, dependendo do tipo de violência. Enfim, são as expressões que vão levar as famílias muitas vezes a esse tipo de situação. Né? Então, a gente tem uma cultura que está sendo criada no Brasil, que é a cultura da adoção. Eu sou contrária a isso, acho que a gente tem primeiro uma cultura da convivência familiar e comunitária e, no segundo plano, a cultura da adoção. Não estou dizendo que não tem que ter espaço para discussão disso, nada disso. Estou dizendo que cultura, primeiro, né, da família. Né? Adoção como uma possibilidade muito importante para a criança, sim. Né? Crianças e adolescentes como sujeito de direitos, como prioridade absoluta, e não como uma cultura adultocêntrica histórica, né? Que o adulto está sempre em primeiro plano, né? Então, é o juiz que manda, é a família adotiva que fala, é o presidente, enfim. Ele quase não é ouvido, ele é ouvido pelos assistentes sociais, pelos psicólogos, enfim, mas passa já por uma interpretação de cada profissional sobre o que aquela criança falou e etc, né? Condições objetivas e materiais não transformam pessoas em pais, né? Então, pessoas que são famílias adotivas, de modo geral, lá no Brasil, são pessoas que têm dinheiro, têm condição social muito boa, ou, de modo geral, né, classe média, etc. Só isso não dá conta, né? Não dá conta de ser pai e mãe, né? Necessidade de respeitar o tempo da criança, para ela aceitar ir para a família, para ela aceitar a institucionalização, para ela aceitar sair da família dela e etc. Né? E aí, um pouco assim, a devolução também vista como um tabu, que a gente já falou, né? Ela é a ponta de um iceberg de um monte de coisa que está acontecendo por baixo. Né? Também, dois tipos de devolução, né? Um pouco até da tua pergunta. Vai ter situação que não tem jeito, que o melhor para a criança realmente é acolher a criança, voltar para abrigo, etc, porque tem risco. Uhum. Eu já peguei situação assim também, né, do menino que foi para a família adotiva e, assim, a gente, quando é criança um pouquinho maior, a gente sempre pede para estar na escola, mesmo com 3 anos, vai para a escola, tem que entrar na escola, tem que me dizer que está na escola e tal, porque teria um terceiro, pelo menos um terceiro olhar do cotidiano, né. Uhum. E a escola começou a perceber que o menino estava sendo maltratado, né, mas achava e tal, o menino mais acuadinho e etc. Fui fazer visita na casa, logo depois que a escola me ligou. E aí cheguei lá, criança de 3 anos, quietinha assim no sofá, sabe? Uma caixinha de papelão na casa, com os brinquedinhos dele num canto. E ele quietinho assim, sabe? E, oh, meu Deus do céu, o que está acontecendo? A casa toda arrumada, limpinha, organizada. Uhum. E assustador, porque, não, criança de 3 anos, bota fogo, né? E uma família adotiva, que a criança acabou de chegar. Que lugar ela pertence, né? Enfim, aí foi, a gente foi descobrir, aí pedi para levar o menino lá, né, pra gente conversar com ele lá no fórum e tudo mais. E aí ele falou assim pra mim, tinha uma janela assim como essa, ele falou assim, quebrou o pau lá em casa, hein? Aí o quê? Aí eu lembro. Aí a árvore, quebrou a árvore, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí eu falei assim, não, eu entendi o que você falou, falou que quebrou o pau em casa, né? E aí ele começou a contar. Uhum. Ele batiu nele. Etc. Aí pro juiz pegar a criança de volta, a gente teve que provar. Aí ele falou o seguinte, ele tinha uma orelha bem inchada, tava com a orelha bem inchada, o que foi isso, né? Aí ele falou assim, ah, a abelha que me picou. Aí eu falei assim, mas picou como? Né? Como assim? Nossa, machucou? Aí ele falou assim, falei de ambulância. Eu falei, meu Deus, de ambulância. Cada picada da abelha e tal. E aí ele foi, enfim, aí não conseguiu contar mais, parou ali. E aí eu falei pro juiz, tem alguma coisa errada, tá acontecendo alguma coisa, a gente não pode deixar esse menino voltar para casa. Ele, não posso tirar a criança sem ter prova que tá acontecendo alguma coisa, não posso. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir a informação de passagem dessa criança por todos os hospitais ali daquela região, né? Porque ele falou que tinha andado de ambulância e tal. E aí apareceu que ele tinha passagem e tal, que ele teve deslocamento da orelha, pelo puxão da orelha. Entende? E ele não podia contar porque ele ia voltar para aquela casa, né? A violência estava acontecendo ali em poucos dias. No final, enfim, conseguimos, a gente foi lá, resgatou a criança, levou de volta e tal. Mas é um... tem riscos, entende? Então não dá para também brincar. Mas também não pode aceitar como se fosse natural devolver, né? Então é complexo mesmo, né? Mas muito bem, então tem possibilidade de intervenção, como aquela família que a gente falou, como em outras que é um pedido, como um pedido de ajuda. E tem outras situações que não tem jeito, que vai ter que retirar mesmo, né? A gente vai se deparar com situações deficitárias do sistema jurídico lá, né? Então a gente tem equipes na proteção social que a gente chama, que é na política direta, né, para as famílias, do executivo, né? Então na saúde, educação, tem assistência social, uma política de assistência social. E eu faço parte de uma equipe que é do jurídico, do judiciário. E que tem bastante profissional, mas não é suficiente para dar conta de tanta, né, dessa processualidade aí que a gente falou. A equipe, então, um papel complexo, enfim, tem que dar suporte, tem uma autonomia que a gente chama relativa, porque quem manda no final é o juiz, então a gente tem que utilizar muito de estratégias, né, para esse trabalho, se aprimorar, tem que ter bons argumentos para defender aquilo que a gente, né, está cuidando, etc. Criar formas de coibir e responsabilizar. Por exemplo, a pessoa entra, já faz vai adotar essa criança, ok, isso já está acontecendo lá onde eu trabalho. Né? A pessoa vai fazer o processo adotivo, ela já se responsabiliza desde o início pela criança. Não é um papel formal ainda, mas ela já assina um documento dizendo que ela vai estar no estágio de convivência para a adoção daquela criança e ela é responsável por tudo que aconteceu dali para frente. O juiz lá já mudou um pouco isso. E devoluções de crianças de formas mais complicadas aí, mais traumáticas, enfim, que tem que passar por algum tipo de judicialização, já que nós estamos no judicial, né? Então, ou dano moral, ou pagamento de algo para aquela criança, para começar a trazer à tona do que está acontecendo, né? Situações criminais, como eu acabei de contar, ressarcimento, enfim. Justiça restaurativa, tá, você fez isso com essa criança, você vai ter que trabalhar na escola, eu não sei. Algo que devolvesse para a sociedade o mal que ele fez para aquela determinada criança ou diretamente para aquela criança. Porque vai ter repercussão para a vida da criança, às vezes para uma vida inteira. Né? Então, imagina. Ah, então, na história dela, né? Eu vim de uma família, eu fui para uma família adotiva que me devolveu porque não gostou de mim, nem nasceu. Né? Então, vai fazer parte dessa história para a vida toda, né? Acho que a bola acabou. Aí as referências que eu utilizei, algumas aí. E aí mais uma, que aí tem o e-mail e tal, se alguém depois quiser alguma coisa, ou, sei lá. E estamos aqui. Obrigada pela paciência. Muito obrigada. Foi muito rico, não é? E muito interessante. Um tema. Aqui em Portugal eu não conheço nenhum trabalho com este tema da devolução. Há muito poucos trabalhos sobre a questão da adoção também. No Serviço Social pode ser que haja algum, eu também não conheço, se há. Sim. Não é só na adoção, na questão da criança, a psicologia tem sido a grande disciplina que tem olhado para a criança. A sociologia da infância é uma disciplina dos anos 90, é uma disciplina muito recente. Temos em Portugal uma socióloga que de facto olhou para a questão da infância, que era Nunes de Almeida, mas é talvez a primeira grande referência da sociologia, não é? Tem sido de facto a psicologia e as ciências da educação. que têm desenvolvido mais trabalhos nesta área, não é? Portanto, é muitíssimo bom nós termos aqui o olhar de uma assistente social e uma preocupação que nos vem do concreto, não é? Da vida. Eu que trabalho estas coisas já procurei muito sobre a adoção. A adoção é um tabu. Não é só a devolução que é um tabu. A adoção em si é um tabu. É um assunto do qual não se fala, não é? E quando se fala, a regra geral é na comunicação social com todo, enfim, o aparato que, grosso modo, isso traz, não é? De maneira que, muito obrigada mesmo por esta maravilhosa, interessantíssima, não é, apresentação. E eu acho que agora é a altura para nós podermos conversar um bocado, não é? E para colocarmos questões, enfim, para conversarmos aqui entre nós. São um parênteses realmente para os estudantes do mestrado. Este é o primeiro seminário em relação ao qual podem fazer um dos trabalhos para esta unidade curricular, não é? Para o núcleo de estudos e investigação. Este é o primeiro seminário e é, portanto, um daqueles que vocês podem escolher, não é? Portanto, vocês vão ter variadíssimos outros. Este é é o primeiro. E como ele está gravado, provavelmente ele vai ficar disponível se a gravação estiver em condições para isso, não é? Portanto, eu reforço, se isso acontecer, que os nomes aqui mencionados eram nomes fictícios, porque em caso de divulgação é muito importante que se perceba que não há nenhuma identificação. Pesquisas com seres humanos, né? Claro. Então, os profissionais e tudo, a criança, quando é com criança também. Mas eu vou fazer os nomes, de verdade. Então, não sei também se vocês querem primeiro fazer um intervalinho e depois voltar à conversa, ou se querem continuar aqui. São 5 menos um quarto, não é? Podíamos conversar um bocadinho, não é? Claro, e depois fazemos um lanchinho antes da próxima aula. Então vamos lá. Quem queria também dizer alguma coisa, toda a gente está à vontade para esta conversa. Deixa que eu fique aqui. Se fica claro também, né? Não sei, às vezes a gente que está expondo alguma situação, às vezes a gente acha que é claro, às vezes não, né? Se ficou alguma questão, se perguntas, né? Do Serviço Social Brasileiro, sei lá, em relação à adoção. Eu sei que aqui parece que não tem, né? Serviço Social no Judiciário, não sei. Tem indiretamente. Ok, tem já diretamente. Podemos trocar também informações sobre isso, mas já acho que a Dulce quer. Não, eu acho que podia deixar atrasada, como preferia me voluntar, se está mais cedo, mas ainda assim, e do pouco que eu vi, foi muito gratificante ouvir o testemunho e todo o trabalho que tens envolvido dentro desta área e ressaltar, de facto, alguns aspectos. Para a especificidade não só do serviço social, como depois do trabalho de articulação com outros profissionais, numa lógica interdisciplinar. Curiosamente, interpelando, inclusive, um seminário que houve cá no Instituto na própria terça-feira, ontem, que houve portanto, relembrando, parece que estamos numa semana dedicada ao mundo da criança e dos jovens, e neste particular, portanto, agora da adoção. E acho que os aspectos são muito pertinentes, são vários. Já a dificuldade que é do trabalho da equipe, do trabalho em equipa. Eu costumo dizer, um pouco por brincadeira, mas ao mesmo tempo assim, que não trabalha em equipa quem quer, trabalha em equipa quem sabe. Não é? É preciso aprender a trabalhar em equipa. Depois, neste tema da adoção, é toda a questão da representação social que se tem da própria matriz da adoção. Já nem para falar sequer na parte da devolução. E quando chegamos à parte da devolução, aliás, eu entrei justamente nesse momento e lembro-me imediatamente de um relato, não em termos profissionais, não tenho de facto, esta não é uma área na qual eu alguma vez tenha sequer trabalhado, mas interpela, que são questões que se relacionam com as famílias, que têm a ver com as famílias, ou temos um terapeuta familiar, estas coisas acabam por nos interpelar. E de facto concordo inteiramente quando diz que não é apologista de uma cultura de adoção, mas sim de uma cultura da família, porque também há famílias adotantes. Sim. Pronto, não é? Sim. Fica logo por aí, por ouvir, não é? Sim. E lembro-me de um relato que tive conhecimento aqui há alguns anos, em que uma criança que estava em idade escolar, com 7, 8 anos, já há uma adoção, pronto, aquilo que é já um bocadinho avançada, na idade, aquilo que é, às vezes, as expectativas dos próprios pais, e um casal já de meia, pronto, também já não era um casal jovem, e uns 30, 30 anos, 40 anos, e que a criança, bom, era uma casa de facto com uma família com muito boas condições socioeconómicas, uma casa fantástica, um jardim fantástico, e a criança tomou literalmente aqueles pais, aquela mãe e aquele pai como seus, tomou um animal doméstico como seu, um jardim como seu, a casa como sua, e passado 15 dias, coisa do género, o casal começou a perceber-se que, volta e meia nas conversas, ela dizia: sim, porque um dia vou herdar esta casa, esta casa vai ser minha. Ora, isto escutado às tantas, em termos de representação social, escutado de uma família biológica, é provavelmente o mais comum, o mais natural, sim, o mais adequado que uma criança desta idade possa dizer. Sim. Pois, espantemo-nos, ou não, quando de facto isso teve uma conotação extremamente negativa junto àqueles pais, constituindo-se, inclusive, entre outros motivos, mas como um dos fatores precipitantes para a devolução daquela criança. Uhum. Porque a criança tinha questões interesseiras e que não era para isso que eles estavam disponíveis para criar uma criança no seu seio. E nós fomos a pensar, então, mas se fosse um biológico, não seria isto o... Exatamente. Claro que havia ali outras nuancezinhas, outras questões que foram aproveitadas para... Mas aquilo que chamou aqueles pais de uma forma... de uma forma absolutamente... histórica e destruturadora, estão sendo. O que é que ele quer? O que é que um dia destes mata-nos? Para ficar com as costas. De facto, há muito para fazer. A cultura da família, o que é a família, porque os pais, esse trabalho de prévias e equipas, eu creio que não direi grande disparate, mas sei que a equipa de adoção aqui de Coimbra há uns. Ali nos anos 90, talvez, anos 2000, era tida como uma das equipas de referência a nível nacional. Uhum. Com algumas colegas que, muito saudosamente, já não estão no ativo, não é? Uhum. É verdade. Normalmente a Ana Maria Rodrigues, não é? Mas era uma das equipas de referência a nível nacional. Uhum. E elas diziam frequentemente, nós, até ao momento, que há uns anos, pronto, depois daí para cá, depois da Cheira, depois da Ana Maria também não tinha. Uhum. Mas ela dizia, nós até hoje, felizmente, não temos não tivemos nenhuma devolução. Uhum. Mas eu já fui apanhando em estágio. Já não. Sabes onde é que eu hoje apanhei, Dulce? Não em equipes de adoção, porque não há estágios em adoção, nem há nenhuma. São áreas de facto tabus. Claro. Mas em acolhimento, não é? Acolhimento. Em acolhimento. Portanto, crianças que já saíram e que já regressaram por isso, não é? Que geram exatamente esse tipo de preocupações, não é? É uma brutalidade, não é? Aliás, essa família me parece que mereceria qualquer tipo de apoio terapêutico, diria eu. Exato. Sim. Diria eu. Era um acompanhamento. Sim. Era um acompanhamento. Aqui em Portugal houve aquele caso mediático daquela menina que foi adotada da Luísa Barcelos, não? Que depois foi devolvida à mãe biológica da Rússia. Tem havido umas histórias assim, tem havido assim umas histórias, aliás, é uma história recente, não é? Mas já tem alguns anos. Bom, então já eu estou a baralhar. Mas eu tive para a comunicação social. Era militar. Era quê? Era militar, não é? Militar? Acho que sim. O pai adotivo era militar. E então eles estiveram com a criança, não sei se foi bastante. tempo e durante alguns anos. Uhum. E já tinha, não é? Como garantida, como sendo filha. Depois veio, vieram os pais biológicos e conseguiram. Vieram os pais biológicos arrependidos, é isso? Arrependidos de ter deixado a criança. Já não sei que condições é que foi o próprio governo russo. O repatriamento. Ah, sim, sim, o próprio governo russo. Mas isso provavelmente porque o casal chegou lá e disse: eu deixei um filho em Portugal. Era só a mãe. Era só a mãe. Uhum. E o pai não existia. Isso é outro problema também, não é? Das crianças que ficam sem pai, não é? São crianças só de mães. Porque as famílias, famílias monoparentais, no Brasil a maioria são famílias monoparentais, né? Claro. Femininas. Claro. E claro. Que, enfim, as mulheres engravidam, às vezes não tem uma relação conjugal, enfim, e aí vai acontecendo. Jovens, né, muitas jovens também que engravidam, né, e aí vai tendo uma sucessão de situações difíceis aí, né. A questão da droga dependência hoje, né, é um dos principais fatores que levam os pais, o pai ou mãe, ou os dois, a perderem os filhos com destituição do poder familiar. Aham. No Brasil, né? É o principal. A professora Eunice Fávero estuda bastante sobre isso, Eunice Terezinha Fávero, né? Uhum. E justamente a questão por que que as famílias são destituídas do poder familiar, né? Ela tinha feito uma pesquisa em 1991, a primeira dela. E agora, recentemente, ela pegou a mesma pesquisa e refez. Agora em 2015, 16. E aí a mudança, enfim, as expressões da questão social são um dos primeiros fatores, mas dentro delas a repercussão da droga dependência. Uhum. Né? A gente tem problemas gravíssimos em relação ao crack, né? Uhum. E as mães. Claro. E aí, assim, na mídia falam, né? As mães do crack, né? Essa coisa das crianças que nascem de mães que têm envolvimento com droga. Aliás, houve estudos que foram divulgados sobre isso, que lançavam uma grande incógnita sobre quem são os filhos do crack. Ah, então, exatamente pelas consequências da droga nas crianças, não é? Também. Então, teve repercussão, tem uma repercussão na mídia em relação a isso, né? Não é? Mas ninguém pergunta quem são as meninas, né? Claro, os jovens que estão envolvidos com a questão das drogas, né? Enfim, também. Claro. Porque... né? O que está acontecendo? Há um artigo que eu acho muito bonito do Pierre Bourdieu, que tem um livro chamado As Meditações Pascalianas. São vários artigos, devem ter sido artigos que ele escreveu em jornal, e um deles é sobre, portanto, o operariado, é sul-americano, é um país sul-americano, e sobre os meninos de rua na Colômbia. Uhum. Não é? E ele discute muito essa questão da drogadição e da maneira como os jovens entram e como as paternidades e as maternidades. É muito interessante, é muito rico esse texto. Uhum. Assim, em relação à drogadição, né, uma mulher que tenha problema com dependência química, o primeiro olhar sobre ela é da incompetência para a maternidade. Primeiro olhar, né? E, sim, assim, naturalmente, né, é que nem a ponta do iceberg, é drogada, né, já começa drogada, então não vai conseguir cuidar seu filho, ou fez mal à criança, já entra com essa perspectiva, né, então a retirada de uma criança é muito rápida em relação a isso, né, pela justiça brasileira. Sim, sim. Né? Faz diferença os profissionais que atuam na área social e psicológica em relação a quem é essa mulher. Exatamente. Qual é a identidade dessa mulher para além da drogadição. Uhum. Vai fazer muita diferença para o destino da criança, dela, etc. Mesmo que seja com um processo adotivo, né? Pode ser, mas vai fazer diferença na vida dela. Uhum. Né? E aí eu estou chamando a atenção até da questão do serviço social, né? Porque para a gente no Brasil é uma profissão que tem muita importância. Né? Muita importância, principalmente em relação à posição, posicionamento profissional, né? Né? Crítico, né? Dessa capacidade crítica de análise, né? Da psicologia e do serviço social. São profissões muito importantes. Não significa que elas são muito bem remuneradas, não é isso, mas significa a importância que elas têm na área social. É muito importante. Aqui, permitam-me dizer que aqui também tem muita importância mesmo. Sim, sim. Agora, tem alguns planos de fragilidade no seu reconhecimento, mas há sistemas que não funcionam, o sistema da infância não funcionava sem os assistentes sociais. Não funcionava. Agora, vocês têm, é de facto, uma organização que dá visibilidade e uma base de apoio, e eu penso que aí a regulação da profissão é muito importante para trazer, para marcar a diferença, para, não é? E depois são muitos. Mas gostaria também de ouvir aqui mais pessoas que gostassem de conversar ou de colocar questões. Vocês não querem colocar... Exatamente, vamos lá, Judite. Bom, temos que ter muito obrigada. Foi-me lembrando assim algumas experiências que ao longo da vida já também passei, bastantes, a nível de crianças adotadas. Algumas com muito sucesso, outras que estão ainda a sofrer muito o facto de não terem sido acolhidas. Não passaram da fase, digamos, deste tempo de experiência, e têm muitas marcas, não são assim tão poucas. Na casa onde eu trabalho, neste momento, pelo menos três já passaram por esse processo. Conheço um caso muito sucesso, não aqui em Coimbra, mas em Cascais, em que foram adotadas ao mesmo tempo três crianças. Mas foi um processo muito bem preparado e muito bem acompanhado. Mesmo que passado muito tempo, eu lembro que passado muito tempo as crianças estarem já com a família, ainda o tribunal estava a acompanhar e ainda nós íamos ao tribunal testemunhar sobre aquilo que podíamos observar na escola no acompanhamento da família. E é muito interessante porque o que mais me chamou a atenção foi a questão da escolha. Os protetivos pais adotivos, muitas vezes põe essa questão de que criança vamos adotar. A verdade é que quando se gera uma criança, não se escolhe a criança, porque pode ser uma criança, ou seja, ninguém escolheu os filhos que tem, eles se formam de uma forma natural, não é? E aqui não, aqui há muita questão de escolha. Mesmo esse caso que eu conheço ainda de muito sucesso, e já há muitos anos, portanto, já são difíceis. Obrigada. Eu sei que eles foram buscar crianças a uma zona do país onde pelo menos sabiam que não havia droga. Isso, pronto, são pessoas muito conhecidas em Cascais, adotaram os três, mas não adotaram em qualquer local do país, nem em qualquer bairro. A verdade é essa. Fizeram essa garantia. Muito pobres, de meios muito pobres a nível do material, mas que tinham segurança de que não havia ali antecedentes com drogas, e isso eu sei perfeitamente que eles tiveram esse cuidado. É uma coisa muito engraçada, eles eram três, e o mais velhinho tinha 8 anos. E os outros eram pequeninos, mais pequeno tinha pai 4 ou 5, ela entrou depois para a escola e fazia uma boneca, estava lá linda. E o mais velho disse, vocês portem-se bem, senão voltamos para casa. Isso é muito forte, não é? Eram muito claro, no sentido que com muitos favores e que pronto, muito bem. O entorno social ajudou de tal maneira que muitas outras famílias, como eram três crianças de uma vez, notório, não é? Exatamente. Numa aldeia deu-se conta, de certeza. Muito real mesmo. E as pessoas davam camas, davam roupas, preencheram-lhe a casa com tudo assim que era. E havia muito apoio familiar também. Foi bom, foi muito sucesso. Aqui, no caso, nestes casos aqui de Coimbra, uma foi mesmo devolvida porque, de facto, tinha uns comportamentos que eles não conseguiram gerir. Já há muitos anos, eu não sei muitos pormenores, mas sei que ainda hoje há uma certa marca na pequena. E, noutros casos que eu conheço, tem muito a ver com... Há situações em que nós, às vezes, chegamos à conclusão que aqueles pais não veem a adoção, ou aqueles... Enfim, pensando em poder ser pais adotivos, acho que se vão compensar mais a eles do que propriamente dar à criança uma... senti-la como o tal sujeito de direitos. E às vezes há ali, porque houve um falecimento de uma criança, e não há maturidade suficiente para as coisas, e não resulta, mas que as crianças sofrem muito. Muito. Sofrem então, muito. O que a gente conseguiu, até pegando um pouco o que você está falando, assim, o que a gente conseguiu avançar um pouco foi o seguinte, a lei, aquela lei 12.010 que eu falei que é de 2009, ela avançou no sentido de você, da justiça, ter que fazer um trabalho com os pretendentes, a obrigatoriedade de cumprir um, sabe, um ritual de encontros jurídicos, sociais e psicológicos com aquelas pessoas. Então, assim, eles precisam passar por todo um arsenal até chegar no processo adotivo. É claro, ajuda. Quem vai, já vinha sendo preparado, quem foram selecionados, esse casal que agora não vou lembrar, foi selecionado como capaz de adotar. Ah, tá. Hora da criança começar a ir para casa desse casal, ainda é experiência para conhecimento, para conhecimento mútuo, a criança começou a contar umas histórias um bocado... plásticas e eles começaram a temer o que é que isso podia dar no futuro e não avançaram. Foi muito mal, foi muito complicado para a criança, porque já contamos histórias que ela tinha outras situações e de facto não se foi. Eu acho que tem uma coisa que acontece também, que é o real, né? O real, né? Que é ali, é a criança e o pretendente, a vida real, né? Uhum. Que só vai, por mais que ele seja bem avaliado, que mais que ele participa de vários encontros, etc., só vai aparecer aquela circunstância quando a criança brotar na casa dele. Então, também tem isso. A gente não consegue dar conta, né, de tudo, mas... De qualquer forma, alguma cautela, né, alguma precaução a gente precisa ter. O acompanhamento, acho que é muito significativo, veio da tua fala também isso, né? Pode fazer diferença. Né? O olhar sobre essas famílias como um olhar cuidadoso também. Enfim, né? É um problema de uma dificuldade e de um complexo, de uma complexidade muitíssimo grande. Tem uma questão também, por exemplo, a professora Miriam Veras falava o seguinte, né? Por que que no Brasil as pessoas podem escolher, né? Você trouxe também essa questão. Por que no Brasil pode escolher? Que absurdo, a gente não escolhe filho e tal. Tinha que ser como na Argentina. Na Argentina, não é o pretendente que diz. O pretendente fala, eu quero adotar, né? Segundo ela falava, era isso. Então, vai rodando, as crianças vão rodando, vamos dizer, né? E o pretendente fica ali parado. Então, olha, tem uma menina de 12 anos, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Quer adotar? Ah, não sei o quê, nananana. Enfim, ele não tem um perfil, porque no Brasil tem que ter, lá ele se escolhe um perfil. Eu quero uma criança branca, dos olhos, tal, tal. Tudo, né? Tem um perfil. Na Argentina, não. Vai passando, né? As crianças... Né, o perfil das crianças é que passa, não, eles não eles vão fazer essa escolha. Vão fazer de alguma forma quando chegar a criança. Claro. Né? Mas seria muito mais justo com a criança também, com todos os 77% que eu mostrei, que ficam lá que ninguém quer adotar. Claro. Né, o fato de entrar em contato com esses meninos, saber que ele existe, falar, nossa, nunca tinha pensado sobre isso. Né? Não imaginar só a maternidade bebê, né? Maternidade, paternidade e bebê, mas poder trazer outra perspectiva para os nossos jovens também. Vai começando a surgir e a criar mentalidade sobre esses chamados filhos do coração, não é? Sim. Que algumas testemunhas que tenho ouvido, que há algumas crianças que são adotadas, face aos irmãos que são biológicos, não é? Que alguma vez eles se sentem como que mais honrados. Porque de facto foram escolhidos. E tu saíste da barriga da mãe, mas eu saí do coração. Ou seja, quando as coisas são dialogadas e quando há este. Sim. É sinal de que começa a haver aqui também alguma mudança de mentalidade. Claro. E isto não é assim. Não, é real. Quando os pais estão quando há conflito, não é? Os pais querem. E as crianças chegam já a enunciar esta ideia. Uhum, como somos, uma vantagem. Somos, claro. Ninguém é mais importante. Tu sais também, mas eu saí do coração. Ou seja, quando há aquela ideia do filho adotivo, do filho biológico, querer ter alguma vantagem, ter mais direitos, prioridade, começa-se a criar também essa sensação. Isso é interessante. Não só com a preparação, como com a mentalidade, obviamente, mas com toda uma cultura no seio daquela família que permite que aquela criança, devido àquilo que vivenciou e experienciou, tem a oportunidade de ter sentido e é assim que ela se sente. Não sei qual é a idade que dizem isso. Agora, há uma questão que pergunto, principalmente de entrar a tocar desse aspecto no início, e eventualmente não terei ouvido, e se assim foi, peço desculpa, porque conheço um caso, precisamente uma assistente social, que foi minha colega de curso, inclusivamente. Como é que é o posicionamento da lei brasileira relativamente à adoção de irmãos? Porque eu lembrei-me quando estava a falar aqui desta experiência, desta adoção, desta terapia de três crianças. E porque faz muita impressão, esta colega foi minha colega de curso, já que há algum tempo, e ela adotou uma das crianças. E a outra criança, quando foi adotada por um casal, por um outro casal. Vocês têm algum tipo de política, algum tipo de... Como é que a lei é? Diz, a lei... É que eu não, desculpa. Mas eu não falei sobre, eu não falei muito sobre isso também, não. É uma coisa que eu acho tão contra a natureza. É, contra a legislação. É muito brutal, não é? Não é uma área onde eu debruço, ou eu trabalho, ou onde eu tenho trabalhado. Sim, sim. Portanto, sou mesmo... Sim, pensando, sim. É, sim, mas isso pressuposto, mas é importante. É uma coisa que me incomoda, como conheço, entende? Mexe muito comigo. Eu sei como é que a minha colega tentou ultrapassar a questão, porque ela é assistente social de formação, e sei como é que. Mas imagina como se ensina. A legislação brasileira diz, principalmente depois dessa 12.010 que eu falei de 2009, que não deve ser separados os grupos de irmãos, né? Que devem ser colocados grupalmente nas famílias. Entretanto, né, a realidade mostra que não é possível, às vezes, né? Então, eu quando entrei no judiciário, eu achava um absurdo, né? Então, a minha ideia não pode separar de jeito nenhum. Mas o cotidiano vai mostrando pra gente que a gente vai ter que flexibilizar um pouco isso. Porque, por exemplo, a gente às vezes tem grupos de irmãos no Brasil de 8 irmãos. A gente tem grupos de irmãos de 2. Mas às vezes tem grupo de irmão de 2 que um tem 10 e o outro tem 2. Entende? E aí a família, às vezes as famílias, elas querem adotar. Quando sabe que tem irmão, ficam mais sensíveis à situação do outro. Né? Às vezes a gente consegue e tal, que adote um grupo. Mas é difícil, né? Tem situações que separa, sim. Por exemplo, tem situação que já separou grupos de adolescente de 16, outro de 14 e tinham 2. Um bebê e outro de 2 anos. Separou, né? Mas tem que ter todo um trabalho que não vai, enfim, não vai tirar a dor das meninas nem dos meninos. Mas senão a gente vai deixar esses pequenos com o destino colado aos demais. E é muito grave também. Porque, primeiro, eles vão ficar num serviço de acolhimento institucional para a vida inteira. Porque não pode separar os irmãos. Ninguém vai adotar uma menina de 16, outra de 12, 4 de uma vez. É muito difícil. Embora eu já tenha visto também adoção de 3 com adolescente. Já aconteceu, mas é raro. A segunda questão é que, por exemplo, os pequenos, então, vão ficar a vida inteira lá. E os maiores completam a maioridade e saem. E ficam com uma culpa danada, porque... deixaram para trás e ficam tentando ganhar uma vida muito difícil, sozinhos, e ainda com a perspectiva de ter que buscar os irmãos. Entende? Então é muito difícil, é muito complexo também. Entende? Quando é possível, sim. A gente batalha o máximo para conseguir manter, mas às vezes não é possível separar. Como é que você resolveu esse caso? São duas raparigas adotadas, quatro anos. Esta minha colega, ela vive no Alentejo, ela não vive cá em Coimbra, e, entretanto, eu não estou muito segura, mas creio que originalmente ela não sabia, portanto, que havia esta irmã, mas elas também estão perspectivavam adotar um. Entretanto, surgiu, portanto, duas famílias e elas foram adotadas com pouca distância, mas, claro, era inevitável as conversas surgiram, então, portanto, e acabaram por insistir e fazer requerimentos e exposições e que, portanto, foi autorizado dar o consentimento, portanto, para conhecer das famílias, para elas promoverem agora e porque vivem em Lisboa, os outros casal que têm outra criança adotada vivem em Lisboa, que são hoje adolescentes, isto é uma história já com vários anos, portanto, hoje são adolescentes, se não mesmo jovens adultos já. Tá. Pronto. E então ela promove, volta e leia, vamos ao Alentejo, e vão outros a Lisboa, portanto, para poderem conviver fraternizar. Isso acontece também. Não é? Às vezes acontece, às vezes a gente consegue. Mas confesso que, visto assim de fora, este ano, de facto, eu também me questionava. Até se forem 7 e 8, ficamos constrangidos, mas alguma coisa tem que ser feita. Já contei, a adoção, por exemplo, às vezes, quando é grupo de irmãos, às vezes a gente não consegue ir lá no Brasil, né? Porque às vezes é um grupo grande e tal. Então, quando vai para adoção internacional, a gente tenta ver famílias próximas, né? Porque... Eu ia mesmo fazer uma pergunta em relação à adoção internacional. Como é que fica o acompanhamento dessas famílias em adoção internacional? Então, por conta da Convenção de Haia, uhum, né? Então, cada país é responsável pela criança. Então, uma criança que venha do Brasil, ela é preparada no Brasil, a gente recebe a família no Brasil. A família vai um tempo ao Brasil. Fica uma temporada, no mínimo 30 dias. Né? No mínimo 30 dias para esse estágio de convivência acontecer, a gente acompanhar, aí, enfim, deu certo, ok, tem o ok lá do juiz da infância de lá, então aí vem para o país, então, para outro país, e vai tendo acompanhamento no país, mas vem os relatórios das equipes para a gente lá, e vem para as equipes também. Então vem relatório da escola, vem relatório social, vem relatório psicológico e tal, de como está sendo o cotidiano dessa criança, até que a gente dê um ok lá, é meio esquisito, mas a gente dá um ok a partir do olhar dos profissionais daqui, e aí o juiz lá dá a sentença de adoção. É, porque eu estava já a avançar para uma situação tramada, não é? Que era destas famílias estrangeiras. Ok. Bom fim de semana. Obrigada, viu? Estava já a imaginar o que era uma criança de país estrangeiro a querer ser envolvida numa família fora do seu muito país. É muito difícil. Tudo isso seria uma coisa complicada, é verdade. Eu fiz poucas, no judiciário faz 7 anos, eu fiz poucas adoções internacionais, assim. De modo geral, as adoções acontecem mais lá no Brasil. Lá no Brasil. Casos de crianças mais velhas, e aí que vai acontecer internacional. Então, eu peguei um caso de um menino que ele foi para a Itália, ele tinha 9 anos, né? E, então, todo o preparo anterior, né? Quando chegou os pretendentes no Brasil, era muito engraçado, assim, o menino é negro e vieram os pretendentes italianos, então bem brancos e tal, o estranhamento do menino, essa questão, né, da racial, em princípio, depois a linguagem, a questão de gênero, ele falava assim... E a questão da língua também. A questão de gênero, ele falava assim, eu adoro o pai, eu não gosto dessa mãe, não gosto, porque essa mãe fala demais, essa mãe anda na rua, mulher anda na rua, e aí ela fica parando de loja em loja, quer comprar tudo, e não sei o quê, ele não, ele é legal, não sei o quê, é uma criança que viveu muito tempo em acolhimento, então tá de saco cheio de mulher, né, porque acolhimento só tem mulher, aí vê um homem, eles ficam enlouquecidos com a presença do masculino, então foi muito interessante, e aí o trabalho com eles foi exatamente isso. Né, com os futuros pais, né? O pai ter que começar a colocar limite, porque a mãe falava, não pode isso, não pode aquilo, aí virava amar, né? E aí essa ideia da mulher, enfim, mas foi muito interessante. Ah, ele é muito legal, ele solta pipa comigo, ele vai não sei aonde, a mulher é uma bruxa. E aí o trabalho mesmo. Em Portugal eu acho muito cruel. Faço para muitas crianças. A partir do momento em que uma criança entra em processo de adoção, não pode mais ver a família biológica. Ah, não pode, lá também. Não pode mesmo. E o drama de algumas crianças é que passam anos à espera de serem adotadas e nem chegam a ter a família de adoção. Nem mais a família biológica. Isto é um drama tremendo. Mas uma miúda que se expressa muitíssimo bem. Eu penso, porque é isto? Então já não tinha 100 anos, nunca mais vou adotada, nem sei da minha mãe, nem vejo a minha mãe, nem sei se ela está morta, se está viva. A gente sabe, nós sabemos dela, mas não se pode dizer. E ela é super expressiva e efetivamente ficou sem a mãe durante 6 anos. Nós não ser adotada, agora está outra vez no relacionamento com a mãe e com um tio, mas foi muito difícil. Não podem ver nem os irmãos mais velhos, nem a mãe. E sabe o que é que eu estou a achar do que me está a contar? É assim, eu trabalhei há anos demais, não é? No sistema, há muitos anos não estou a trabalhar no sistema, vou conhecendo só pelos estágios, por intermédio dos alunos e do que eles vão contando. Mas quando eu trabalhava no sistema, as crianças não falavam assim abertamente como a Judita agora diz que elas falam. Luísa Jéssica, meu Deus, ela para a dependência social depende de nós. Mas o que é isto? Isto também é cruel comigo, porque eu nem tenho, nem vou, nunca mais sou adotada. Isso é muito bom, porque elas verbalizam, têm oportunidade. Eu sei que a minha mãe já morreu. Eu sei lá se a minha mãe já morreu. E nós também não podemos dizer, não morreu nada, nós sabemos dela, não podemos dizer onde está, nem nada. Isto é muito cruel. cruel para as crianças. Então, e aí é muito... Uma discussão que eu trouxe também na dissertação era isso, assim. Como a gente que ouve as crianças, né? Quem tem contato, quem está no acolhimento, os profissionais que acompanham, são eles que vão dar o tom para como vai, o que vai acontecer com ela, né? E aí, às vezes, a decisão é do juiz, que nunca olhou para a cara da criança, ou se olhou foi uma vez, ele não sabe, né, o dia a dia. Como, né? Não tinha que estar na justiça um negócio desse, né, eu acho. Está no lugar errado. Aqui há uma discussão sobre isso. Qual é o lugar da criança? É com o juiz ou é, de facto, com outro grupo de profissionais? Quem cuida deles, que né? têm o conhecimento, não é? Portanto, os detentores do conhecimento não são os juízes. Os juízes... Em princípio tem, eu entendo que... Tem a legalidade daquela situação, mas é documental, ela não é... Eu às vezes costumo dizer que é uma tranquilidade para todos nós ser o juiz a tomar a decisão, que a culpa acaba por cair sempre em cima dele, se bem que a comunicação social não diz. Agora, o que a mim mais me chama a atenção é que eu nunca trabalhei a questão da adoção. Nunca investiguei, nem em estágios, porque não podemos, né? Mas eu fui-me lembrando agora, à medida que fui ouvindo, uma comunicação que eu ouvi de uma assistente social espanhola, da Academia, que está a fazer uma investigação sobre a adoção internacional das crianças de Marrocos que são adotadas em Espanha, não é? E então é mesmo esse o movimento, e me parece que do ponto de vista da questão social, e do ponto de vista da justiça social, daquilo que efetivamente nos preocupa em matéria de fundo, é que este processo de adoção é um processo de retirada das crianças pobres às famílias. Isto é secular, isto não é de agora. Sempre foi assim. Não é? Só que agora é travestido com uma legalidade e com formas mais cuidadas de olhar as coisas, não é? E isto é uma espécie de rapto das crianças, das populações pobres. Eu também, antes, pelo menos na década de 90, no Brasil chegavam estrangeiros, principalmente da Itália, e davam dinheiro à família. Dinheiro. Certo. Eu, com 3 anos, eu vi um colega meu, Robson, ser levado por uns italianos, não trocado para os pais dele. Sim. E até hoje eu me pergunto o que foi feito dele, ninguém sabe. Claro. Há um acompanhamento, mas naquela época então, não havia. E é isso que a gente está falando, daquilo que os olhos da justiça enxergam, né? Porque tem o tráfico de crianças, tem tráfico de jovens, de adolescentes nos países pobres. Isso já é um pouco o tráfico, né? Mais organizado ou menos organizado. Eu estava olhando esses dias, tem uma ONG agora, que é justamente dos meninos que foram retirados do Brasil na década de 80, né? Foram crianças desse mesmo jeitinho, que enfim, veio alguém que tinha interesse por adoção, achava que estava fazendo tudo legalmente. Aí vinha um intermediário, uma pessoa intermediária que chegava na família, parava, conseguia o bebê e levava, né? Por alguma fronteira mais fácil na saída, levava embora. E aí agora, esses bebês são jovens hoje lá, e eles descobriram a história, né? Um dos meninos começou, não, porque eu quero saber quem é minha mãe de verdade, aquela coisa toda, e foi descoberto que era tudo tráfico, né? Só que lá eles achavam que era legal. E aí aqui eles não têm documentação nenhuma no Brasil, né? Uhum. E estão atrás, estão investigando, enfim, um monte de meninos que foram, acho que para Israel. Uhum. Foram para Israel. E assim, hoje ainda isso acontece, né? O Brasil eu mostrei lá o mapa justamente, olha o tamanho do Brasil. Então assim, a lei... É muito triste. Eu acho que nessas coisas... Hoje é mais fácil, é mais difícil adotar uma criança devido aos meios legais. Que antigamente, como por exemplo a minha avó adotou uma criança, foi lá com meu avô como se fosse deles. Foi o mesmo caso que aconteceu com o Robson, chega como se fosse uma mercadoria. A questão é que a criança é transformada em mercadoria muito facilmente. Não tem defesa, né? Isso não tem defesas, não é? Não tem defesas. E é complicado porque, nem visto que meu país é um país muito grande, ela que trabalha numa região, digamos, mais organizada, que é o sudeste do país, é mais fácil ter um controle. E as outras regiões? Claro, onde há escolas, onde há serviços de saúde, é mais fácil haver controle. Agora, onde não há instituições, não tem controle. Porque com relação ao serviço social, é de certa forma reconhecido, mas na região que ela mora. Claro. E nas demais? E nas demais, claro. Porque o serviço social só passou a ser reconhecido mesmo depois da Constituição Federal de 1988. Uhum. Porque antes, e ainda hoje, o serviço social é visto no meu país como serviço de caridade. Pois, em alguma dimensão é capaz de ter ainda, não é? Mas não é o CEFES e a organização, isso aí pode falar. É que talvez você está falando de uma outra coisa. Está falando de outra coisa. O problema também é a escassez de trabalho. Então, mas tem duas coisas, né? A gente, a partir da Constituição de 88, a gente conseguiu garantir a política de assistência social, que é diferente da profissão de serviço social. Era bem, claro. Entende que eu acho que você estava falando da política, porque a partir de 88, a promoção e a proteção às famílias em situação de vulnerabilidade virou uma política de Estado. É obrigatório, é direito, né? Então, é essa política, a partir da Constituição. E o serviço social como profissão, não, já existia, sempre existiu, entende? O profissional. Em alguns tem menos, em alguns outros tem mais, com certeza. Fora do Sudeste vai ter muito menos profissional atuando, com certeza, que é um pouco da realidade que você está trazendo. E mesmo a própria política, né? A política de assistência, de proteção às famílias, de acompanhamento, ela vai ficar enxutinha, vai ficar menor. Uhum. Porque eu não falei sobre isso também. Mas o Brasil é um país de desigualdade, não só de distribuição da riqueza individual, mas de distribuição da riqueza socialmente produzida em relação também ao saneamento, às políticas de educação, à saúde, à água, né? A água, a gente tem seca no Nordeste, a gente tem investimentos em indústria e empresa, etc., na região do Sudeste, mas ela não é homogênea. Claro. Norte e Nordeste é bem empobrecido do ponto de vista de infraestrutura. Claro, é muito. Tem Troete também. Nós precisamos de quilômetros 60, não tem uma experiência. O quê? Entre Teresina e São Luís. Nós, com a organização, ajudámos a construir uma comunidade que não tinha onde estar. Então chama-se mesmo quilómetro 17, sabe, na estrada, à beira da estrada. Uhum. E ao quilómetro 17. Chama-se assim, é o quilómetro 17. Param ali os caminhões para abastecer, as miúdas eram distribuídas, os miúdos iam se enfiar lá um bocado para as aulas, e ali se construiu uma comunidade à beira da estrada, e é assim que ela ainda está, certamente. Apenas um senhor que achava que era generoso, era ali no E aí outra coisa, assim, né? Mas aí o Brasil está na mão de poucos poderosos que têm interesse em desenvolver algumas áreas e não todas, né? O grande êxodo, né? O êxodo do povo rural para os grandes centros, para a mão de obra, né? E eles só servem para isso, né? Na cabeça do capitalista é isso. Mas não fazia missão é andar nos quilômetros. Isso. Um homem só. Os outros não têm onde dar um grão de milho. É isso mesmo. É terrível. Você vê. As regiões da monocultura, então, devem ser regiões de uma pobreza. A água, a questão da água, assim, você anda pela. Você não precisa fazer grande coisa, é só você passar pela paisagem. Né? Então você vê lugares tudo verdinho, assim. Mas é porque o dono da fazenda, ele botou um cano que traz a água, ele desvia o rio para a casa dele. E aí toda a população. Vai ganhando, tudo né? seco, mas é tudo seco. Uhum. Você vê a população pobre vivendo na seca e etc. Uhum. Mas tudo verde do lado de cá, onde o cara tem dinheiro, ele puxa água para casa dele, mas não distribui a água, não é distribuída socialmente. Uhum. Não é? Sim, eu vi muito, recentemente, eu fui para, acho que Paraíba. Uhum. Eu fui para o Sudeste quando eu tinha 9 meses. Daí, então, com quase 8 anos, nós. A minha mãe regressou para o Nordeste, né? E daí então eu senti muito, muito mesmo, muito. Uhum. O impacto foi extremo para mim na época. Eu tomava uma água que eu pensava que era suja, sabe? Meu sonho era voltar, sumo, né? Sim. Voltar para Minas Gerais, que foi onde eu cresci. Claro. Mas foi muito complicado nos primeiros anos. Claro. E até hoje eu ainda faço alguns questionamentos na minha mente. Por que que aquilo ali é assim? Sim, sim. Por que que aquilo é assim? Isso, claro. Claro, é um questionamento muito importante esse. Sim, muito importante. Porque do dia para a noite eu estudava numa escola que estudei 3 anos num colégio de freiras. Depois, naquela época, eu não poderia, com 7 anos, continuar lá. Teria que ir para outra escola. E de repente, ir para um lugar que a situação é totalmente diferente daquilo que eu vivia, e já começar a trabalhar é impactante. Tem um filme, é curta-metragem, ele chama A Invenção da Infância, não sei se vocês conhecem, é brasileiro, do Brasil, mas é bem curtinho, assim, tem 20 minutos, é muito legal, que ele vai falar um pouco dessa desigualdade na infância. Né? Então, um pouco do menino que trabalha, que vai para a roça, e o outro que está na classe média, na região mais do sudeste e tal, que vai para o inglês. Mas é interessante. É bem interessante. Uma crítica social. A Invenção da Infância. Eu não lembro o nome do diretor, mas é do Brasil e é um curta-metragem, tem mais ou menos 20 minutos. É triste, sim, né? Mas esses filmes são todos tristes, é claro. É, né? Mas é muito importante. Eu assisti. Pichote, além do mais fraco. Nossa. É triste. E tem o outro também, quer ver? Como que é o nome? Ah, esqueci. Que são 7, não é do Brasil, mas são 7 histórias da infância. Ai, eu vou lembrar, depois eu falo pra vocês. Que também é muito bom. Crianças Invisíveis. Esse é um filme mesmo. São mesmo? É. São 7, se eu não estou enganada, são 7 histórias, são 7 diretores de cinema que foram convidados a fazer um curta-metragem no seu país sobre a questão da desproteção à infância. É muito interessante isso. Será que aparece no YouTube essas coisas? Aparece. Né? Que não. Crianças Invisíveis e a Invenção da Infância. É bem legal para quem trabalha nessa área. Dá para baixar. Eu aprendi esses dias com os mais jovens. Porque você entra no YouTube, né? E aí, antes da palavra YouTube, você coloca o SS de Serviço Social. Sim. Só SS. Ah, sim, sim. E aí você consegue baixar. Mas quando... você entra no YouTube, perdão. Você entra no YouTube, sim. E aí entra no filme. Aí quando estiver começando a rodar o filme, você coloca o SS lá, antes da palavra YouTube. Aí você consegue baixar no seu computador. Entendeu? Isso aí é bom. Vou tentar fazer isso, a ver se não depois vou ter uma ajuda para ver. Quando aparece a janela do YouTube. Quando começa a rodar o filme, por exemplo, essa Invenção do YouTube, começar a rodar, você vai lá em cima, lá no endereço, aí vai estar YouTube. Antes do YouTube você coloca SS. Aí ele vai baixar no seu computador. Porque às vezes a gente assiste e quer mostrar para os outros e tal. Esses dias eu aprendi essa história aí, eu achei ótimo. Olha, porque sabia, eu sou professora, sabia, e aí às vezes eu quero um filme ou outro e eu levo. Também não sabia. Outra questão também, falaste a respeito dos pareceres, né? Que o juiz não vai lá e conversa com a criança que vai conversar. Dificilmente. Mas, pelo menos em Goiás, onde eu estudei, tive um professor que começou a fazer diferente. As crianças de acolhimento, ele falava assim, que não poderia tomar uma decisão baseada apenas em relatório. Ele também deveria ouvir a criança, porque a criança era a parte mais importante daquele processo. E começou a fazer... Em Portugal nós também temos assim alguns exemplos de juízes. Não é uma coisa generalizada. Sim, são alguns. Foi o único. Tem um procedimento agora que a gente chamou de audiência concentrada, que eles levam os profissionais que são da área da assistência social, então da política mesmo, da saúde, da assistência, da educação. Então eles lá no momento do tribunal vai todo mundo e vai o pessoal da auxiliares do juiz, então assistente social e psicólogo também, pessoal do abrigo vai também, do acolhimento vai também e tudo mais. Aí a família vai E o juiz conversa. A criança vai, o adolescente vai e o juiz conversa, que chama audiência concentrada, que chama. Mas não é todo juiz que faz. Poxa, aqui também não entendeu? É. Entendeu? E nem todo juiz chama a criança para ir. Deixa só fazer uma pergunta. E há um número de crianças que vocês podem ter ou podem ter assim, sempre que aparece, bom, cai ou não? Ou há um limite? No acolhimento? De... Não, nesses processos de adoção. Não. Ao todo, quantas crianças é que já estiveram em mãos? A insequibilidade do trabalho é o que eu estou a querer questionar, certo? Porque muitas... Quanto eu consigo atender sim, isso? Sim, isso. A demanda que é minha. Isso. Eu não sei te dizer por quê. Pois. É. A gente na área judiciária, a gente atende. Então, a adoção atende. Há situações que chama de proteção. Então, crianças que chegaram, claro, então, com alguma situação de violação de direitos, então a gente acompanha. As situações de adoção nós acompanhamos. A gente acompanha também as situações da família, da vara da família, uhum, que é disputa de guarda entre pais e mães, sim, e etc. Sim, sim. Entende? Então é aqui em Portugal são equipas especializadas. Há uma da família, há uma da proteção e há uma da adoção. São equipes diferenciadas. Lá, só os grandes centros têm essa separação. Então, capital de São Paulo tem. Aham. Eu trabalho no interior, uma cidade de interior, não tem, é tudo, a gente faz tudo. Aham. Aqui tem uma. Aqui a adoção sempre teve uma lei separada, é um instituto à parte. É, então. Não é? Nós não temos essa ideia do ECA como vocês têm. É. Né? Portanto, cada problema de criança tem uma lei própria. Ah, né? Então. A criança cometeu a infração, tem LTE. Tem, é lá, uma também. Coisa. Lá também. Depois a criança em perigo ou em risco é outra coisa. E depois a adoção é outra coisa. E o CIVEL também. O CIVEL é considerado criança em perigo, ou seja, porque só há um processo em tribunal quando o pai e a mãe não se entendem, quando há conflito. Então, por via desse conflito, o CIVEL está integrado na área da proteção. É? Então, não, é separado lá. Né? Então, é o mesmo juiz, não é o mesmo juiz, são vários juízes, mas o juiz da infância, ele pode atender à infância, ao criminal, a... Sim, bom, entende? Isso aqui o juiz também, é a equipe. E as são ações diferentes, sim, então tem ação de proteção, ação de adoção, mas o profissional é o mesmo que vai atuar. Olha, eu aqui não sei como é que é com os juízes, mas vou me informar, não sei como é que é. Não sei se o juiz é o mesmo ou se estão diferenciados, não faço ideia. Uhum. E os processos vão chegando. Agora a gente tem agora processo digital. Já não é mais papel, é tudo por digital. Vai chegando todo dia. Blum, blum, blum. E aí nós somos em 4 assistentes sociais, uhum, e hoje tem uma psicóloga só na equipe. Uhum. Então vai distribuindo igualmente. Uhum. Vai chegando, vai distribuindo. Uhum. Então, mas distribui igualmente para proteção, para adoção, tal. As quantidades, por exemplo, eu vim para cá, os meninos que eu tenho ainda em situação de acolhimento, que eu sou responsável, eu tenho mais 3 adolescentes, uhum, que eu saí e que ficaram lá. Claro. Mas os demais ou foram para adoção ou resolveram as situações. Uhum. Vocês querem mais alguma coisa assim? Eu achei que você ia perguntar. Eu fecharia